Rápidos Cast. Agora. Aê, galera, bem-vindos ao podcast brasileiro de Magic. Esse é o Rápidos Cast, eu sou o MP. Fala, Eli. Fala, MP. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Mais uma semana, estamos aqui, mais um Natal, né? Feliz Natal, viu, Eli? Natal em pleno maio, época de spoilers, estamos aí. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook, YouTube. Então aí nós temos um padrinho para quem quiser ser nosso parceiro, companheiro e fazer parte dos nossos grupinhos aí, nossa panelinha Hackdos. O nosso Twitter é @hackdoscast também, tá? É, indique para os amigos esse podcast e para os inimigos se você também não gostou do programa. Nós estamos aí semanalmente falando de Magic. Dessa vez, o programa da semana é com um cara que eu acho que ninguém conhece, né? Ele é um cara que está começando aí. Então vamos dar uma força para ele, né? Vamos ajudar que o cara é pouco conhecido, entende pouco aí de produção de conteúdo. Eu acho que ele tem talento, tem futuro na produção de conteúdo. Vale a pena. Então isso é lá na fase principal, a gente troca uma ideia sobre tudo, né? Sobre a produção de conteúdo, sobre o Modern, sobre o Arena, né? Assuntos agora do momento. Faz 2 anos que nós não falamos com o André no ar, então é um prazer aí, passamos mais de uma hora trocando ideia com ele. E, bom, ele foi uma semana boa essa, né? Ninguém da MPL foi acusado de abuso sexual ou de roubar num torneio, ninguém foi preso, né? Não. Então foi uma semana boa no Magic. Não. O Grilo, que é o Capa Rosa, caramba. Então, o Vitor, né? O Grassato, isso, o Vitor Grassato, que é da equipe do Capa, né? Ele fez uma conta e falou pro Saporito no Twitter: olha, se não fossem esses convites estranhos fora da ordem da lista dos jogadores que somaram pontos, né, dos profissionais, você, Saporito, seria convidado para a MPL, né, que seria o quarto brasileiro na MPL. E aí mostra mais uma sacanagem, né, provando que o meu ponto, pelo menos da semana passada, né, não sei se foi semana passada ou retrasada, que eu achei meio que sacanagem não continuarem com aquele esquema de chamar os jogadores da lista dos que têm mais pontos acumulados. O Saporito foi prejudicado por isso, né? Ele deixou de ganhar um contrato de $75 mil aí para jogar Magic nessa temporada. O Bertu também teve seu mini protesto, né? No Twitter, ele falou que vai inclusive parar de escrever sobre Magic durante um tempo. Ele foi muito educado e agradeceu todo mundo que acompanha ele ali desde o início. Ele escreve em português desde 2002, desde 2016 escreve mais seriamente, né? Em inglês, inclusive. E ele disse que vai parar de escrever por enquanto, tá? Em um hiato, e vai reavaliar o que é o Magic competitivo. Então tá aí mais uma coisa. E ele tweetou depois uma coisa que eu achei engraçada, que é: quando eu estiver lá aposentado, mais velho, e puder assistir na televisão o PewDiePie jogando Magic no Mythic Championship com um Kardashian, ou uma Kardashian, eu vou lembrar das memórias felizes que eu tive com o Jabaiano e nos jantares pós-Pro Tour, né? Só pra dar aquela cutucada. É o tipo de avaliação que a gente chegou a abordar aqui, né? O quanto a Wizards acabaria investindo em streamers, né? E pessoas que têm o Magic mais como... ou vão produzir o Magic mais como um show do que como um jogo, né? Então, a situação vai acontecer, né? Infelizmente, é algo que a gente imaginou que ia ser e realmente está aparecendo, né? Infelizmente. E é época de spoiler e, infelizmente, também, todas essas novas notícias, elas ofuscam um pouquinho o protesto do Jerry Thompson, né? Temos que lembrar aí que o Jerry Thompson deixou de participar da MPL também, como uma forma de protesto. E, infelizmente, tanta coisa acontecendo, coisas legais, né? Ainda bem, meio que ofusca um pouco o peso do protesto dele. Talvez nem tenha sido uma boa hora para ele fazer isso, porque agora as próximas semanas serão mais voltadas para Modern Horizons. Mas tá aí, eu acho que faz bem lembrar dessas coisas, né? Porque semanalmente tem gente aí tentando ativamente ser pró, entrar na MPL, seja lá como é que isso acontece, né? Mas é isso, só para avisar a pessoa de passar de fase com o Teobaldo que esse programa é livre de spoilers de Game of Thrones e de spoilers do trailer do Homem-Aranha. Pronto. Porque o trailer do Homem-Aranha tem spoilers para Avengers Endgame. Se você ainda não viu, dá tempo, fica tranquilo. Vamos lá, Teobaldo. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Funk fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Eli, temos que avisar sobre o programa da semana que vem, que vai ser sobre uma coisa que aconteceu com o Pauper essa semana, né? Teve anúncio de banida e restrita, eles baniram 3 cartinhas gratuitas do Pauper, as 3 azuis, né? Probe, Daisy e Gush, né? Cartinhas que quase não eram jogadas, né? Não, quase... Quase não fez estrago no formato. Então, o que é que nós combinamos para semana que vem? Bom, semana que vem a gente vai fazer uma análise mais completa, né? Na verdade, a gente vai fazer uma análise do impacto, né? Desse banimento. Uhum. Na verdade, é bom a gente pegar um mini histórico de tudo que chegou nesse ponto, né? Como as coisas chegaram nesse ponto. Por que a Wizards resolveu banir Free Spells, né? Claro que Sim. Parece óbvio, mas é bom a gente entender como isso funciona no Pauper, né? Então, aí semana que vem a gente vai analisar o Challenge, né? Que vai acontecer no próximo domingo. Analisar a quantidade de jogadores que vem diminuindo. Então, vamos ver se isso realmente traz a motivação pra galera e aumenta. E ver os decks que vão aparecer, as listas que vão aparecer. A gente já vai ter as listas do 5-0. Eu já tenho acompanhado algumas listas novas aparecendo essa semana, né? Boa. Novas, não no sentido de que não existiam, mas que estão se adaptando, né, à nova realidade, e a gente conversa um pouco mais, mas eu já digo, eu não acho que precisava ser dessa forma, então deixa isso aí. A semana que vem eu comento melhor sobre isso. Isso aí, espera então, semana que vem a pauta principal será o choro, quer dizer, análise do novo Pauper com o Eli. E nesse anúncio também eles avisaram que estão estudando o London Mulligan ainda, tá? E estão olhando o Modern também, tem algumas cartinhas de Guerra da Centelha que estão aparecendo bastante no Modern, né? O combo do Neoforma e também o Carne com Mythosynth Rats lá. Enfim, vamos aguardar aí, eles estão olhando por enquanto. E o próximo anúncio de banida e restrita é em julho, tá? Então, julho já vai ter acontecido diversas coisas aí com os formatos. Além do lançamento de Modern Horizons, vai ser uma semana antes, né, do lançamento de M20. Então, a gente vai ter uma ideia do que pode acontecer. Bom, ele, dessa vez, né, curioso até que vem para uma coleção que não faz parte do Standard, a Wizard se organizou para informar para as pessoas onde e quando elas podem acompanhar os spoilers. Olha que maravilha, eu vou deixar um site aqui onde você pode ver exatamente o dia em que o youtuber ou o produtor de conteúdo, enfim, vai lançar o spoiler dele, tá? Você não sabe qual é o spoiler, mas você já sabe quem vai lançar e quando. Maravilha, no site da Wizards está aqui descrito, né? Isso aí faltava. Acho que depois de 25 anos a gente aprendeu alguma coisa, né? É um tipo de organização que faz toda a diferença, né? E ainda mais quando você começa a ter, querendo ou não, a galera que conheceu o Magic pela Arena quer ver como é que é, né? Quer conhecer um pouco mais. Claro que não são todos, mas aí quando você tem um negócio organizado, né? Prende mais as pessoas. Querendo ou não, a gente que já conhece Magic há um tempo, já tá um pouco acostumado com essa forma de né, das coisas acontecerem meio bagunçadas. Então a gente não acaba não se preocupando tanto. Mas a galera que vem nova, que vê um negócio tudo bagunçado, não sabe de onde vem, e um monte de fake, e não sabe, né, onde procurar o que é, o que não é, eu acho que dessa forma é mais uma bola dentro aí da Wizards. Na temporada de spoiler. Isso aí. Vamos falar mais aí de bolas dentro e fora com o André lá na fase principal. Mas olha só que coleção estúpida de forte ali. Não dá pra falar de todos os spoilers, tá? Tem muita carta Pauper aí voltando. É muitos reprints interessantes, né? Que tava difícil de conseguir. Eu acho que ainda vai ficar difícil de conseguir, porque essa edição vai ser vendida, vai ser muito vendida, muito procurada, né? Porque ela tá muito forte, sim, tá? De fato, o Mario havia avisado um tempo atrás que essa coleção seria um callback para Time Spiral, tá? E se você observar que tem todo tipo de mecânica, tem neve, né, terreno, coisas nevadas, tem reciclar, fractos, morfoloide, reforçar, até entrelaçar, tem determinação também. Então, é o que Modern Master deveria ter sido, saca? Sem frescura, tá? Coloca, é voltada para Masters, para Modern, então coloca todas as mecânicas aí, para de ficar pensando que, não pode pôr mana Phyrexiana porque não tem mais nada de mana Phyrexiana. Sem frescura, toca tudo lá que a gente se vira, sabe? Não é isso não deve ser um impedimento para lançar a carta. E agora sim eles acertaram. O power level tá absurdo. É, eu acho que, eu concordo, eu acho que é, aquela, essa nova visão que eles tinham do, pros Masters, né, de fazer algo mais temático, algo mais centrado, é, eu acredito que agora em Modern Horizons é, realmente as coisas funcionaram dessa forma, né? Eu acho que eles pegaram, eles entenderam o formato, se entra, se vai entrar em deck tier, se não vai, se vai fazer outra build, se não vai, se vai melhorar deck, uhum, já tá bom, esse é outro ponto, mas eu acho que ele, ela trouxe flavor, ela trouxe é, cartas nas mecânicas que favorecem o jogo do Modern, é, criaturas relevantes, ela resgatou é, ideias de decks que funcionam no Legacy para funcionar no Modern, e tudo isso sem fazer é, sem reprintar cartas que já são do Modern, né? Isso que eu achei mais interessante. Com 3 dias de spoiler, né? Então vamos lá ver de fato das cartas o que, que acontece. Acho que a primeira coisa é que os terrenos básicos serão terrenos nevados e full art, lindos, tá? Full art fantástico, lindos. Fantástico. Eu gostei de todas as artes. E terrenos básicos não são coisas baratas, né? Os nevados, pelo menos. A montanha nevada, por exemplo, está cara. Mais de $1, dependendo de onde você vê. Mais aqui de $2. Aqui no Brasil, você não compra uma montanha por menos de R$10. Uma montanha por R$10. Então, se o booster custar 50, o terreno básico pode ajudar a pagar, né? Mas tem um ciclo de terrenos aqui que lançaram que, olha, se você escutou o programa meu e do Grilo sobre as mecânicas de visão do futuro, as cartas, né, de visão do futuro, nós comentamos que o ciclo de terrenos de Horizon Canopy não seria lançado, né? Não teria como ter, por exemplo, geração de mana azul com esse tipo de terreno. E eles quebraram a nossa previsão, cara. Eles fecharam pelo menos o ciclo de cores inimigas, tá? Com o ciclo, né, de Horizon Canopy. Então são terrenos que você paga um de vida, adiciona uma mana de duas cores, né? São painlands, quase que painlands, né? Você paga a vida em vez de dar dano. E você pode sacrificá-los e comprar uma carta, cara. Isso é absurdo. São os terrenos mais impactantes no Modern. É o ciclo mais impactante no Modern desde as Fatlands lançadas lá em Zendikar, cara. Esses terrenos são absurdos. A demanda vai ser altíssima, tá? E eu até temo pela saúde do formato. É muito bom, é muito eficiente ter esses terrenos. É absurdo de forte. Se você joga Modern, você precisa fechar ciclo. Esse ciclo inteiro, você precisa de 20 terrenos assim, tá? É muito forte mesmo. Eu adoro, acho super eficiente. Eu não esperava mesmo. Eu poderia até apostar, dar a volta olímpica pelado no GP, de que isso não ia acontecer, cara. Eu tô assustado de eles terem lançado esses terrenos. Eu acho muito forte, difícil ter algo nessa coleção mais impactante do que esses terrenos. É absurdo. Realmente é algo, né, totalmente surpreendente. Acho que nas listas de possibilidades de ciclos ou de ideias de terrenos que poderiam aparecer, desses que não estaria nem na lista de possibilidades, como você mesmo comentou, né? E realmente, eu acho que Canopy é utilizado até em decks que só usa uma das cores, né? De decks utilizando. Sim, sim. Então, realmente, é uma carta muito versátil e que te ajuda muito num formato complicado, né? Que tudo acontece muito rápido, que a curva é muito baixa e que qualquer tipo de correção de mana ou de possíveis draw, né? Quando você não precisa mais dessa correção, é fantástico. Então, esse terreno cai como uma luva no Modern. Não é só no Modern, né, cara? É não, Legacy, claro. No Legacy, eventualmente, com certeza. Commander também. É. Meu Deus, a aplicação desses terrenos é ilimitada, cara. Sim, porque ele não é mais do mesmo, né, MP? Ele é algo que você só tinha numa carta e você expandiu, por mais que ainda seja só num ciclo de cores, né? Mas realmente, eu acho que foi mais um acerto bacana aí da Wizards, do pessoal de desenvolvimento, que tanto às vezes a gente reclama, eu acho que dessa vez o pessoal acertou e acertou bonito. Eu não sei se foi acerto não, cara, eu tenho medo mesmo. Mas... Ah não, eu digo assim, acertou na carta. Né? Agora, com relação à saúde do formato, aí só os jogadores vão poder avaliar aí se realmente eu não tenho ainda conhecimento suficiente para dizer o quanto que vai impactar, vai. Isso é fato. Vai, não. Agora, se vai tirar a saúde do formato, que a gente tem falando tanto, né? Que tem melhorado bastante, que por mais que ainda seja uma selva, ainda tá saudável. Vamos torcer para que isso não prejudique negativamente o formato. A gente sempre torce, mas tá difícil. Mas vamos prosseguir, porque tem a vista carismática, que é uma Fatland igualzinho o texto da Fatland, só que busca terreno básico, tá bom? Qualquer terreno básico. E é um terreno raro aqui do formato. Então, não é bem, né, o que você espera de um mana fixer, mas é aquele terreno de Schrödinger, sabe? Enquanto você não quebra, gera uma mana de qualquer cor. Então, dá pra pensar dessa forma, né? Além disso, tem a aplicação de Fat dentro do Modern, que é você poder embaralhar o teu Grimório. Então é fantástico isso, se você puder abusar disso, principalmente com um deck azul que usa Vidência, alguma coisa assim, você melhora ainda mais a carta, né? É bom para escapar de Blood Moon também, e é bom porque pega Wastes, se você precisar, tá? Acho que esse terreno não é raro de bobeira, vai ter sua aplicação sim, mas será limitada. Mas de qualquer forma, até em Commander, né? Pode ser bem útil. Então, sim, tá aí mais uma rara que você pode tirar. Eu acredito que essa carta vai ficar aí na faixa dos $8, mais ou menos. É mais uma carta boa. O que mais? Ele tem o Ciclo das Forças, e aqui acho que é, por, apesar de ser muito forte, não dá para pagar o ciclo de terreninhos novos. Tá? Vamos começar com a Força da Negação. Esse ciclo todo começa com Força, né, e faz um callback aí para cartas antigas. Força da Negação é o que, se você esperava força de vontade no Modern, essa carta meio que acaba com as suas esperanças. Uhum. Tá? É uma e duas azuis instante, rara, tá? Todo o ciclo, até onde nós vimos, é de cartas raras. E diz assim, se não for o seu turno, você pode exilar uma carta azul da sua mão em vez de pagar o custo, tá? Então, comparando com Força de Vontade, você não perde um ponto de vida. E anula mágica alvo que não seja de criatura, tá? Mas também não está restrito a sua feitiço instante. Aqui não seja de criatura, pum. E se ela for anulada, você exila ela, tá? Em vez de colocá-la no cemitério do seu dono. Então é complexo, Eli, é complexo. Por 3 manas dá para castar essa carta, certo? Não, sim, não é impeditivo. E você pode jogá-la de graça se não for o seu turno. E essa cláusula é para todo o ciclo das forças, tá? Tem uma para cada cor. Então, se não for o seu turno, você pode. Porque muitas vezes, quando você sabe que você está numa guerra de counter, você joga ao redor da possibilidade do teu oponente jogar uma force no próprio turno dele, certo? Às vezes ele usa a force como uma maneira de tentar engatar uma outra carta que ele quer que resolva. Mas não é o caso da Força de Negação. E ela exila a mágica que ela anula. Né? E é uma carta que pode mudar bastante o formato. Né? Acho que deve ser a carta mais impactante que nós vimos até agora, né? No spoiler. Ela anula todos aqueles artefatos chatos de turno 1, né, cara? Anula o Vial, anula o Frasco, que mais? Que mais? Que eu ia pensar, cara? Todas aquelas... A própria Blood Moon, que eventualmente pode entrar cedo. O Amuleto do Vigor também, né? Sim. Tudo isso é anulado por Força da Negação. Carta ótima, né? Sim, a gente sempre fala que o azul no Modern é menos forte, talvez, não sei se esse é o termo, principalmente pelas anulações que não são tão boas no Modern, né? Ou você não tinha disponível anulações tão boas no Modern, né? Você fica dependendo de Comando Críptico e Remand, né? Acho que são basicamente as duas anulações, exceto algumas outras menorzinhas aí específicas que aparecem. E Força de Negação já traz algo que muda, né? Que pode mudar o jogo inicial dos controles, né? E a gente sabe que o Modern acaba sendo muito rápido e tem aquelas cartas que, se entrar, acabou o jogo, independente do que você estiver jogando, né? Como você falou, Amuleto, entrou, Alice. Dificilmente você vai conseguir tirar aquilo ou lidar com aquilo de alguma forma que você consiga ganhar, né? Então a Força de Negação consegue te ajudar muito nisso e possibilitar talvez um pouco mais de jogos justos no sentido de que você pode jogar, né? Só que eu concordo, o azul ele sempre tá na coleira, né? Então temos que torcer para que essa carta não tenha tirado a coleira do azul no Modern. Vamos torcer que isso não solte a fera aí e acabe comprometendo o formato também. Mas eu acho que realmente é uma carta forte, a anulação precisa existir e vamos torcer para que ela não desequilibre nada. Isso, e eu investiguei em Jace Mind Sculptor. Bom, vamos para a Força Verde, que é a Força do Vigor. Por 4 manas, você destrói até 2 artefatos ou encantamentos alvo, tá? Tem a mesma cláusula de jogar no turno do oponente lá, exilando uma carta verde na mão. Interessante isso aqui porque você tem uma resposta boa, de novo, para Cálice, para Vial, e que não é anulado pelo próprio Cálice, por exemplo. Além disso, você pode responder Blood Moons, pode lutar contra decks de Affinity, contra decks de Mil, né? Contra decks de Lanterna, enfim. pode ser útil nesse sentido, né? E, assim, você só joga no turno do oponente, mas acho que trocar duas por duas é justo. A força do desespero, que é a preta, ele... Todas elas são raras, né? A preta diz assim, destrua todas as criaturas que entraram no campo de batalha neste turno. E ela, pra jogar na raça, custa 3 manas, né? Uma e duas pretas. Ele... Destrua todas as criaturas que entraram no campo de batalha neste turno. Normalmente, quantas criaturas você vai destruir com isso, hein? Bom, se não for nada combado, você vai talvez destruir duas criaturas, imagino não, eu. Não, uma ou duas. Eu enxergaria a força do desespero como um counter, sabe? Você só pode jogar de graça no turno do oponente, você nunca vai jogar essa carta no teu turno, tá? Provavelmente. E gera um problema, porque normalmente em deck preto, se você seleciona um slot preto para removal, você pensa nele como removal, né? Não como um counter. Aqui tem que ser pensado como removal. Então, eu acho que corre o risco aí de, se você for, se você se equivocar no deck building, você ficar com essa carta na mão e não conseguir responder criaturas do teu adversário que venham depois, né? Se você comprar essa carta após ele baixar as criaturas problemáticas, como Tarmogoyf ou a Death Shadow, você não tem muito o que fazer com isso, né? Não. Então tem que enxergar como um counter de criatura. E nesse sentido, pode ser uma carta forte, tá? A existência dela no formato é relevante. Não sei se a própria carta em si imediatamente vai ter aplicação, mas o efeito dela é muito interessante, né? Por 3 manas, destruir tudo que entrou no campo de batalha nesse turno. Inclusive, tem uma resposta aí para aquelas coisas chatas, como o Enraku, que vem do nada, né? Como é que é o nome da carta? De 5 manas lá que põe tudo. Agora é que me dá brão. Que droga. Bom, enfim, o ouvinte sabe do que eu tô falando, né? A carta de 5 manas que põe o Enraku com ímpeto e tal. Ou o Grizzlebrand, coisas assim. E... ela não dá alvo, né? Isso que é interessante também, tá? Então, embora a criatura tenha Hexproof, por exemplo, né? Pode ser também uma resposta contra o deck de Boggles, isso aqui pode ser relevante. Bom, ele temos uma esfera de raios aí, o que ela faz? Então, o Skelemental, o relampejante, é uma e duas vermelhas, 6/1, atropelar ímpeto. Quando ele causa dano de combate ao jogador, aquele jogador descarta duas cartas e no final da etapa final você sacrifica ele, né? É basicamente um Ball Lightning com... Deixa eu ver, descarta duas... Não sei, Range Mind, não sei o que descarta Blightney, tudo. Blightney. Blightney. Ah, é verdade, Blightney. É, que o Blightney é causa 3, mas ok, a ideia é a mesma. Bacana, eu gostei da carta. É um custo legal, né? 3 manas, a questão um pouco mais impeditiva, o fato de ser duas vermelhas. E uma preta, né? E de ser ter esse casamento aí. Mas, cara, você dá 6 de dano e ainda o cara descarta. Acho que o 6 de dano é ok, não que seja pouco, mas né, você já tem cartas que poderiam desequilibrar o jogo assim, mas acho que o descartar 2 faz toda a diferença. Sim, e a piada é que o nome dessa carta não é Esfera de Raios, é Esfera de Hack. Nossa! É horrível. Bom, vamos pro vermelho, então. O Piromante Experiente é uma mítica, cara. Custa uma e duas vermelhas, 2/2. Quando entra no campo de batalha, você descarta duas e compra duas. Para cada carta descartada que não seja um terreno, você põe uma ficha 1/1. E você pode pagar 3 e 2 vermelhas, exilar ele do seu cemitério e colocar duas fichas 1/1, tá? Então, tem muita coisa acontecendo com essa carta. Primeira coisa, se você não tem carta na mão, 3 manas, 2/2. Quando entra em jogo, compra duas cartas. Tá ótimo assim, certo? Se você tem cartas na mão e quiser descartar cartas que não são terrenos, você pode fazer isso, tá? Pode descartar, por exemplo, Lingering Souls, coisas assim, se você estiver no Mardu, por exemplo, tá? Você tem um valor, então por 3 manas você põe 3 ou 4 de ataque no campo de batalha, né? De ataque e de defesa, espalhado aí em 2 ou 3 corpos. E o bom dessa carta é que ela te dá a opção, né? Nem sempre você vai querer colocar as fichas. Você pode pagar 3 mana para fazer um bicho 2/2 e reciclar 2 terrenos da tua mão. Não tem problema nenhum com isso. E ainda quando esse cara tá no cemitério, você pode pagar 5 manas e extrair um valor dele. Cria 2 fichas 1. Não é muita coisa, mas é alguma coisa que você tem que fazer com ele. Ele tá num power level interessante pro modo. Curti. Sim. Quando eu olhei a primeira vez essa carta, eu falei... Imaginei que ela era estranha e que não parecia ser tão boa. Mas eu acho que aí quando você analisa essas camadas das possibilidades, né? De ela entrar, te dar 2 draws no vermelho, né? Poder pôr 2 corpos, né, no campo, você ainda tirar proveito dela quando estiver no cemitério, né? Então, assim, quando você para pra pensar na carta em si, eu acho que realmente tem algumas possibilidades. Eu não sei o ser mítica se eu concordo com isso, né? Se o power level dela é tanto pra ser uma mítica. Não que ser mítica você precisa ser uma carta roubada, mas você gostaria que ela fosse um pouco mais, né? Mas sim, eu gostei, sim. É uma carta em si boa e ela promete entrar em bastante coisa aí, porque o vermelho, né, sendo bastante explosivo, eu acho que combina bem aí com o que tem no Modern hoje, né? E a curva dele é baixa, né? Como você comentou, acho que 3 manas é uma curva ok pra você tentar isso aí. No Modern dá pra chamar de topo da curva, né? Eu não sei se ela tem muita casa, na verdade eu não vejo nenhuma casa pra ela, talvez tirando um Jund aí, aquele que o Jund tá jogando sem vermelho, né? O Headless Jund. Então eu não vejo muito o que jogar, mas tem decks, por exemplo, que o pessoal usa Pia e Kira na Lar, que eu ainda acho melhores, né? Porque tem a opção de tacar os top, né? Só ter os voam. Mas a versatilidade dessa carta talvez seja um fator definitivo aí pra dizer a jogabilidade dela, tá? Eu acho que isso aí não pode ser esquecido. É uma carta forte, sim, e no mínimo, tá? Tem que manter ela em mente, tá? Qualquer deck vermelho, Big Red, por exemplo, pode surgir com essa carta aí pra fechar o jogo. Ela dá trabalho, tá? Mas vamos pro novo Astral Slide, Lia. Chegou um Astral Slide que dessa vez é raro, né, chamado Deriva Astral. É duas e uma branca também, e esse mesmo encantamento tem reciclar por duas e uma branca, tá? E ele diz que ele faz o que Astral Slide fazia, ou seja, ele blinka um bicho, só que só retorna no início da próxima etapa final, quando você recicla essa Deriva Astral ou quando você recicla qualquer outra carta. A diferença para Astral Slide é que ele trigava quando qualquer jogador reciclava qualquer, tá? E é claro, Astral Slide não tinha reciclar ele mesmo, tá? Mas esse tipo de carta é sempre interessante quando você junta com efeitos de ETB, né, como Eternal Witness, que é o combo bem antigo lá, e dá um deck bonito. Eu acho que o Modern não permite esse tipo de estratégia agora. O Modern tá mais rápido, mais agressivo do que isso, mas eu gostaria muito de ver, por questões de nostalgia mesmo. essa é a pergunta que eu queria fazer, como você se sente vendo a Astral Slide, entre aspas, jogando no Modern? Você sempre falou que gostava muito do deck e gosta de, né, te traz a nostalgia. Como você vê essa possibilidade? Sim, tem ouvinte nosso que gosta mais que eu, né? Já pediram pra estar no top 10 dos decks da primeira década do Magic, né? Nós colocamos, acho que, na menção honrosa, se eu não me engano. Mas o que eu falei, cara, eu gostaria de ver isso aqui jogando, mas eu não vejo, tá, atualmente, uma maneira de fazer um deck competitivo assim. Mas o Modern sempre nos surpreende, né, Eli? Sempre, sempre. E agora ele vai mudar demais com a chegada dessas novas cartas, tá? Mas da maneira como ele tá hoje, quantidade de decks lineares que nós estamos vendo, eu acho que não tem espaço, porque é um deck que tem uma curvinha um pouquinho mais alta, tá? E ele funciona muito melhor quando esse encantamento tá em jogo. Senão, um bando de efeito de ETB, que é baseado em criaturinha, né? É tipo Eternal Witness e outras criaturas que fazem esse tipo de coisa, né? Até o Sigil Rhino, por exemplo. Mas não tá dando pra ir bem com decks assim, né? O que a gente vê em termos de resultados são decks mais consistentes. Os ETBs que tem são do tipo do deck de humano, sabe? É uma coisa mais estúpida, assim. E você ainda tem que gastar slot no teu deck para as cartas de reciclar, e nem todas essas cartas são com um power level interessante pro Modern, né? Algumas até que hoje em dia você tem, por exemplo, terrenos duais que reciclam. Isso aí pode ser interessante, inclusive deve ter até aumentado o preço dessas duais, mas vamos ver, porque tem uma última carta ali que a gente vai falar, que o pessoal tava pedindo para voltar pro Modern, voltar não, né, para aparecer no Modern, que é um reprint de Fluster Storm, cara, voltou, né, agora a ser printado, e infelizmente, tá, vai ser a promo de Baia Box, mas como exceção dessa vez, a Wizards já afirmou que essa promo não será foil, porque assim fica mais fácil de utilizar nos torneios, porque o próprio Wizards está admitindo que as foils dobram, né, ele... Sim, essa questão das foils, até queria fazer um adendo aí. Nesse final de semana teve o MCQ e eu participei do Paralelo Pauper, né? E a gente tava jogando lá a última rodada antes do top 8, e o amigo meu tava jogando de Tribe, o Marcel, um abraço pro Marcel. E o juiz pediu o deck check. Ele deu um ponder, embaralhou, e o juiz pediu um deck check, né? E a gente não tá muito acostumado com isso, mesmo sendo um normal e estando em real competitivo, né? A gente não tava muito habituado com isso. A gente ficou até meio preocupado, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Ele levou lá, ficou mais de 5 minutos com o deck, chamou o juiz Mori, conversou e perguntou, e a gente viu ele gesticulando tudo. E ele trouxe, mandou continuar o jogo. E aí, depois da partida, a gente foi perguntar pra ele: ô juiz, não sei se eu posso te perguntar isso, mas você pode explicar o que aconteceu, até pra eu poder comentar, pra gente entender e resolver o problema. Ah, e aí ele mostrou duas cartas que estavam com problema. E aí ele mostrou: você usa o deck de lado, você não via. Mas eu que estava olhando as cartas de frente, né? Na parte mais estreita da carta, eu conseguia ver duas cartas marcadas, né? E aí ele pegou as duas cartas. Ele falou assim: ó, eu vou embaralhar, você não olha. Embaralhou, coloca aqui agora, vê se olha a carta marcada. E por umas 10 vezes seguidas, nós conseguimos ver as duas cartas que o juiz comentou. Uia. Né? Uma delas era um terreno foil, né? E a outra era uma carta que depois o Marcel explicou que ele falou pro juiz, né? Até por isso que eu estou falando. E ele comentou que ele teve um problema que a caixa onde estavam as cartas molhou. E aí a carta provavelmente absorveu umidade. E aí ela ficou irregular. Ela não ficou mais reta, né? Não é dobrada, realmente ela ficou ondulada, né? E aí tava marcando no shield. Só que, tipo assim, eu tenho certeza que não foi uma coisa, né, proposital e que realmente acabou passando despercebido, né? Não é, mas como é bacana se ele tivesse marcado os terrenos de Urza, por exemplo. Não, né? Porque se ele tivesse feito isso, ele até poderia jogar na MPL, certo? Por um tempo. Poderia. Já estaria garantido. Aí, Marcelo, fica a dica. Mas é uma dica interessante pra gente olhar, ou vocês que não jogam, né, não tem sequência de campeonatos competitivos, preste atenção nisso, preste atenção no seu shield. Eu tava conversando com o Eduardo, amigo nosso aqui também, que ele trocou o shield antes do campeonato, porque ele já tava com o shield velho, e na onde entra a carta tava ficando ondulado. E isso não foi em todos, foi só em alguns. Então ele, né, preferiu acabar trocando para evitar problemas desse tipo, né, sabendo que seria o real competitivo, né? Então são detalhezinhos simples que a gente no dia a dia na loja a gente não percebe, mas ao participar no campeonato faz diferença, né? Então fica a dica pra gente ficar atento a isso. E a Wizards acabou, né, sinalizando que ela realmente reconhece esse problema, né? E Flusser Soil então será uma promo de buy box que não será foil. E eu acho que o reprint de Flusser Soil dessa forma, como está sendo feito, é ruim para todo mundo, cara. Dificulta o acesso para quem é do Modern, tá? Porque a carta vai ficar mais cara. E para quem já jogava Legacy e não tinha ainda a Flutter Storm, fica ainda mais difícil, porque a carta, a procura, a carta deve aumentar, e a oferta dela nem tanto, apesar de que nós vimos lá com o Nexo do Destino, que o Mário falou que tinha muito mais Nexo do Destino do que qualquer outra mítica na coleção e tal, mas isso não impediu que a carta continuasse custando caro. E acho que Flutter Storm, por estar numa coleção cuja caixa vai ser muito cara, né, fica mais complicado ainda garantir. Então eu tô um pouco ansioso aí com o futuro dessa carta no Modern, então, o acesso dessa carta no Modern, mas era necessário, infelizmente foi lançado dessa maneira aqui, pelo menos é um reprint, né? Poderiam fazer a cagada de lançar uma carta nova como promo de Bayabok, né? Aí ia ser muito mais difícil de conseguir. Então você ainda pode pegar sua Flutter Storm de outra coleção. Ô Eli, vamos passar então, sair dos esportes e passar um pouquinho para as notícias aqui rapidamente. O Fernando nos indicou um canal novo, tá bom? Ele diz que é firmeza mesmo, tá? Deixa eu ver o nome aqui. É do Romário Vidal. Ele joga Legacy, né? E tem aqui dois vídeos já do canal dele, o Death in Texas e o Maverick, tá? Vídeos longos em que ele faz análise e tudo, né? Duas horas de vídeo. Uma é 2 horas e meia, a outra é 2 horas de ele jogando Legacy muito bem. E o Fernando disse que ele é Legacy de alto nível mesmo. Ele é gente boa e ele faz stream. Então procurem aí Romário Vidal. Fica aí a dica. Tá. Tem um site aqui, o Diogo nos enviou, né, um site que faz análise da Narset no Vintage. Tá? E você fala, pô, por que Vintage? Por que Narset? Bom, ela é uma carta que está surpreendendo, né, ele? Nós comentamos, acho que foi com o Sanduíche, que ela no standard, né? Aplicabilidade de dano no standard. Por 3 manas você ganha 2 impulsos e a habilidade estática ainda. E ela fica na mesa depois de você dar 2 impulsos. E a habilidade estática é super relevante, principalmente nos formatos eternos. Uhum. Ela é uma carta que surpreendeu, né? A gente, lendo a habilidade dela, você sabe que é boa. Né? Você não, talvez não consiga reconhecer o quanto ela é boa dentro de um contexto, mas analisando pela questão do T2, ela realmente é boa, mas talvez não seja maravilhosa. Mas como você comentou, nos formatos eternos, acho que na primeira semana que saiu, ela já entrou em Deck Legacy, né? Então eu acho que ela tem potencial realmente pra continuar jogando. Ela é uma carta, ela é rara ou ela é incomum? Ela é incomum, incomum, né? Incomum, talvez ela não vá subir tanto, né? Então talvez você não consiga ter um retorno financeiro muito bom, mas se você quiser investir, é uma carta que com certeza ela tá aí na casa, acho que entre 6 e 8 reais, eu vi na liga, mais ou menos. Quer uma dica? Quer uma dica de investimento? Ele pega a foil dela em japonês. Essa sim, com certeza é um belo do investimento. Ser cara. Pode apostar. E o pessoal do Legacy gosta de realmente gastar dinheiro, né? Porque se você quer entrar no formato, você vai gastar. Então você pode aí ter uma Narsetzinha foil em japonês, com arte bacana. E com certeza alguém vai querer comprar. Então isso é um belo investimento aí. E não é todo dia, não é toda coleção que nos dá uma mudança brusca, né? No vintage. Então fica aqui a dica para quem quiser. Vou deixar o site na descrição, que você encontra lá no nosso blog do WordPress ou no Facebook, tá? Notícias do Magic Digital, cara, começando pelo Mall. É uma palhaçada, né? Enquanto no Arena você tem diversas coisas, os códigos são infinitos para você conseguir tanto shield como as cartinhas foil, como até carta mesmo e booster, né? No Mall eles tiveram um código entre um programa e outro, cara. Não deu para avisar o pessoal que ouve a gente, porque de fato não soubemos na semana passada, né? Teve 5 códigos, olha a miséria. 5 códigos, cada um dava um maldito terreno básico de Unstable, né? E esses códigos tiveram tempo limitado, então já foi, terminando dia 20 de maio, né? Então você não pode conseguir esses terrenos mais. Olha a miséria, cara. Eu acho que eles estão querendo promover o Arena, mas não é possível. Então vou te dar uma carta aqui no Arena, no Mall, pra você conhecer o Arena. Não tinha mais. É uma miséria, mas a parte boa, notícia boa do Magic Online é que o Cubo Vintage voltou e fica até 6 de junho, tá? Aproveitem, Cubo Vintage é a melhor experiência de Magic que você pode ter jogando limitado, né? Na minha opinião. E se você nunca jogou, assiste os vídeos dos youtubers que postam isso, porque é muito legal mesmo, tá? Exige um pouquinho de conhecimento, porque o Cubo tem cartas de quase todas as coleções do Magic, cartas antigas costumam aparecer. Tem uma atualização grande no Arena chegando essa semana ele. Você tá jogando Arena? Como é que tá? Essas últimas semanas eu não consegui jogar muito, então eu não consegui acompanhar muita coisa aí, como é que tá. Pô, tem as missões, hein, cara. Tá dura essas missões diárias, né? Tem que juntar uma granazinha, jogar uns drafts, tá, pra completar as suas coleções de gás e centelha, inclusive, né? Tem muito em comum boa. E é uma coleção que vai sobreviver aí à rotação que acontece no final do ano. Mas enfim, essa atualização traz algumas coisas. Nós falamos até de ter um sistema de... como que se diz? Single player, né? O que eu falei? Campanha, né? Eu até cobrei, você lembra? Eu cobrei. Cadê as campanhas? Uhum. Hearthstone tem campanha single player e tal. Bom, eles trouxeram uma campanha, não é single player, tá? Mas é um sistema chamado Crônicas de Guerra da Centelha, em que você vai jogar... um formato, cada semana um formato diferente, tá? Esse primeiro formato é Momir, e você tem os thresholds, né? Os limiares, então quando você conseguir a terceira vitória, você consegue uma coisa. Conseguir a décima vitória, outra. E depois, assim, vai. E essas recompensas são as skins dos Planinautas de Vitral, né? Aqueles que apareceram no teaser de Guerra da Centelha lá atrás. Lembra? Dos 36? Uhum. Então, você vai conseguir jogar com eles. Você não ganha a carta, tá? Você ganha a skin dele. Então, você tem que ter o Planinauta para poder utilizar a skin. Mas você ganha. E é interessante isso aí. É de graça para participar, inclusive. Inclusive, tá? Você vai jogando e vai acumulando vitória, não precisa se preocupar, não precisa ser vitória seguida também, tá? Você pode perder e continuar jogando, que é só você atingir um certo número de vitórias mesmo. E a gente faz crítica aqui, a Wizards, quando ela cobra pelas coisas também, mas eu acho que é, nós podemos criticar quando ela deixa de cobrar. Tem que ser coerente também, né? Se tem uma coisa que você pode cobrar e que não prejudica ninguém, é cosmético, cara. Então não põe esse negócio de graça, sabe? Eu não colocaria essa crônica de Guerra da Centelha de graça. Eu cobraria pelas skins, eu daria um jeito de tirar dinheiro da skin, porque é cosmético, sabe? Pra mim, pelo menos, não faz sentido. O modelo de negócio de jogo digital hoje em dia é esse, sabe? Uhum. Você libera o jogo, põe tudo que der, você põe de graça, deixa todo mundo sentir que teu jogo é um bom produto, e aí você cobra, não é o antigo pay to win, né? Você cobra mais para a parte estética do jogo, né? Você dá várias opções estéticas e cobra por isso. E você está deixando de ganhar dinheiro dessa forma. Eu vejo aí um equívoco grande, né? E são 36 skins, então dava para fazer um esqueminha legal aí cobrando por algum tipo de sistema, né? Que recompensasse com elas. Mas no erro da Wizards nós estamos felizes, porque aí nós temos condições de coletar todas as skins, né? Então vamos à luta lá dessa primeira semana, que é com o Momir, tá? Você concorda, Elis? Deveria cobrar por cosmético? Concordo, eu acho que acho que são coisas diferentes. É que pra mim, que não joguei muito outros jogos, essa questão do cosmético é algo realmente mais superficial do que o próprio conceito, né? Então realmente para mim, eu particularmente não me importo, mas eu sei que é uma parte importante do jogo, né? Essa parte visual, estética, faz diferença e muita gente gosta, né? Mas apoio totalmente a sua ideia. Eu acho que a Wizards também tem que pensar na questão do negócio, né? E eu acho que ela precisa ter o retorno do investimento que ela está tendo. Então, acho que é aí realmente uma forma que ela pode ganhar. E eu vou dizer mais: ela com certeza ganharia bastante dinheiro com isso. Sim, porque o pessoal ia a galera adorar. Gosta de gastar dinheiro com essas coisas, né? Vide Hearthstone e outros por aí. Com certeza. Aí acho que eles deram bola fora. Bom, se você ficou entre o top 1000 dos Míticos nos últimos 2 meses, este fim de semana, começando dia 25 de maio, tem o MCQ do Arena, tá? Aquele fim de semana lá em que você vai jogar um suíço enorme com todo mundo que também se classificou. E boa sorte para todos os brazucas, né? Sanduíche está dentro também, né? Lembrando que se você ficou tanto no limitado quanto no construído, tá? Se você fez top 1000, você já deve até ter recebido um e-mail da Wizards quanto a isso. Fica aí nossa torcida então para os brazucas emplacarem mais essa classificação para o próximo Mythic Championship no Arena, tá? É esse fim de semana. Eles anunciaram que vão colocar um relógio agora. Ele lembra que no Magic Online tem um relógio de 25 minutos. Né? Uhum. O Magic Arena vai ter um relógio de 30 minutos para cada jogador, tá? Em adição ao sistema de ampulheta. O que eu acho também bem exagerado, porque as jogadas do Magic Arena são mais rápidas, então por que, que você dá mais tempo, né? No Magic Online você poderia dar 30 minutos. Agora no Arena você pode dar, sei lá, 20, 15 minutos, que é tranquilo. Você não precisa perder tempo virando terreno, por exemplo, né? O jogo é mais dinâmico do que isso. Mas eu acho que eles estão jogando muito com a segurança, então tá bom, tá lá 30 minutos. Aí você perde o jogo se o tempo acabar, tá? Então nada de ficar lupando os seus nexos do destino ali por tempo infinito, que não vai rolar não. Chega. Eu acho que isso aí é mais um teste, né? Eu acredito que mais um ano e meio ele sai do beta. Eu acho que é mais um ensaio aí para o que vai ter no futuro, né? Essa questão do tempo deve ser uma realidade que deve chegar no Arena também. Essa é uma parte que eu acho que funciona no mall, que por mais que o pessoal reclame, eu acho que o famoso relógio de xadrez é uma boa sacada para o Magic Digital, né? Então eu acho que realmente é necessário, né? Você já ganhou com quantos segundos no clock? Já chegou algum recorde aí? Eu já ganhei, acho que para baixo dos 30 segundos. Não cheguei naquele desespero da galera que ganha com 1 segundo. Eu já vi gente ganhar no zero. Tipo, zerou o dele, ele passou e o outro conseguiu perder, sabe? Então, cara, eu perdi no 1 uma vez. O meu oponente, ele ganhou de mim no 1 segundo. Então deve ser triste, cara. Deve ser triste. É frustrante. Por falta, frustrante. Por errar o clique no mouse. É frustrante. Mas, dá uns bons vídeos, né? Fica interessante. Uma outra coisa que eles colocaram, que também falando em frustrante, né? Não sei se você percebeu, você sempre joga com os mesmos terrenos básicos, né, no Arena. Eu aprendi a trocar o terreno básico do Arena com um vídeo do André Manente mesmo, né? Em que ele mostra que é um esquema muito estranho que você fazia para trocar terreno básico, tá? Não fazia sentido, assim, você não tinha mesmo como fazer de uma maneira certa, né? Era meio esquisito. E agora eles instalaram finalmente um filtro terrenos básicos. Não vai poder escolher os terrenos básicos que você coloca no seu deck. Os tipos, né? A arte do terreno básico. Então isso é muito legal. Acho que é um mínimo de estético que eles podem dar pra gente. Eu vou mudar todos os meus decks porque eu gosto de algumas artes que estão aí no stand. De Dominaria, principalmente. Eu acho os terrenos de Dominaria lindos. Quais são os seus terrenos preferidos do stand? Eu acho que do Tesouro de Dominaria. Acho que de longe os que eu mais gosto. Na verdade, os de Dominaria, pra mim, ganham até de alguns de Old Frame. Uau, sério? Sim, eu gosto bastante dos de Dominaria. Ok, eu também, eu acho que são artes muito mas eu acho que ele consegue ganhar de alguns de Old Frame. Então, acho que uma arte nova, pra ganhar de uma Old Frame, pra mim, ela tem que ser realmente bem bacana. E eu acho que os de Dominaria chega a esse ponto. Muito bem. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Ele, o Modern, está sendo muito mexido, tá? Por causa do Modern Master, por causa de Commander também. Tem diversas cartas que subiram de preço. A única carta que caiu de preço foi o Terapeuta da Cabala, que é da nova coleção, né? Ainda não foi. Você só consegue comprar por pre-order e tá $6 atualmente, aquele Terapeuta lá que todo mundo perdeu a cabeça quando, né? A própria Serra também desceu de preço porque viram que tem carta muito melhor nessa coleção e que, lógico, ela vai ter mais boosters abertos, então vai ter mais Serras sendo abertas. E Serra, inclusive, que é a arte do wallpaper da semana, né? A arte da Magali Villeneuve, que ela traz pra gente a imagem da Fanny, quer dizer, da Serra, aquela paninauta lá. Né? Acho que ela se inspirou um pouquinho na nossa youtuber brasileira aqui. É, $28 pra quem quiser uma Serra atualmente na pre-order, tá? Mas tem algumas cartas aqui antigas que subiram de preço, tipo o Reaper King, que é aquela carta de 5 cores, né? O Lorde de Espantalhos, né? Subiu, triplicou de preço, quase quadruplicou de preço em uma semana, tá quase $40 um Reaper King. Não sei porquê, não me perguntem, tá? A lente extraplanar também, ele é 77% de aumento, tá $40 lentes extraplanares, é uma carta que joga Commander. Eu vi ela em decks assim, bem estranhos do Modern, mas é uma carta mais de Commander, que é mais Feast of Suns também subiu. Ah, eu já sei porque. Tô lendo essas cartas, acho que eu tenho uma ideia. Feast of Suns é uma carta de o que? Dark Steel, Fifth Dawn, do bloco de Mirrodin. Artefato de 3 manas que você pode pagar uma mana de cada cor em vez de pagar o custo das mágicas que você joga. Ele acontece que. Oi? Não, eu ia falar, esse Feast of Suns é a manopla do infinito, né? Boa, igualzinho. Isso é o mais perto de spoilers de Vingadores que a gente vai ter, mas eu sei. Gostei. Então, é que tem um Commander novo aí, que é um Morpholoid, inclusive. É um Commander de 5 cores de Modern Horizons, que permite que você pague uma mana de cada cor. Não, não é que permite, ele reduz o custo das mágicas que você joga em uma mana de cada cor. Então, Feast of Suns mais esse Commander permite que você jogue cartas de graça, né, da sua mão, tá? Que mais? Nossa, tem mais coisa. Tem o terreninho Rakdos de Goblin, né? Aquele terreno de Lorvin. Você revela um Goblin da mão e ele entra em jogo desvirado. Esse negócio subiu 400%, né? Saiu ali de preço de rara barata, né? Quase que book para $15. Então você tem quase R$60 para um dual land, mas é porque Modern Horizon sinalizou que vai ter suporte para Goblins nas cores Rakdos, né? Então se tiver um deck Rakdos de Goblins no Modern, esse provavelmente será um dual land utilizado, por isso já tem muita gente especulando, tá? E, bom, acho que dá pra ficar por aqui no Modern, né? Modern Horizons tem algumas cartas já sendo especuladas aqui, mas acho que a gente não precisa ainda ficar falando delas, porque é muito recente, né? Só saiu a carta do Urza, né? Antes dele ser Planinauta, mas se você quiser uma, os poucos lugares que estão vendendo é por $80, tá? Então, vamos esperar um pouquinho pra ver o que acontece, tá? No Standard, o Standard evoluiu, né? Você tem decks aqui de Planinautas, muitos Planinautas de Guerra da Centelha vendo o jogo, tá? O próprio Teferinho mesmo, ele tá vendo mais jogo do que se esperava, então por isso todos eles estão subindo, tá? Uma carta que impressionou bastante é o Sarkhan de 5 manas novo. Ele dobrou de preço em uma semana, graças à participação dele em um deck de Planinautas. Ele tá $4 atualmente. Nossa, ele tava $2 antes Unidos, tava barato mesmo, cara, tava barato. E o carne, o novo carne, né, de Guerra da Centelha também subiu mais de 40%, tá quase $15 esse novo carne. Mas ele também tá vendo o jogo em outros formatos, então isso aí meio que explica a subida dele, né. Acho que a única carta que vale a pena dizer que caiu foi a pluma, aquele commander legalzinho, né, que o pessoal acho que já parece que enjoou de testar, né, e passou aí o hype, então ela caiu 20% e tá $3. Então é o momento aí, $10. Acho que se você negociar, dá pra pegar por $10, vai. $3, $10. Sim. Vem que o dólar tá quase 4,10. Né, Ed? Negocia aí, vai. Acho que dá sim. Acho que é uma carta que, por mais que ela seja boa, eu não acredito que ela vá subir mais que isso. E também ela talvez não barateie muito, deve cair talvez aí por uns R$8. Então acho que se você negociar perto nessa faixa aí, eu acho que tá ok. Não, ninguém tá perdendo, ninguém tá ganhando muito. Acho que sai todo mundo feliz. Isso. E, cara, acho que dá pra ficar por aqui. Se você quiser se quiser saber quanto é uma box de Modern Horizons na pré-venda, tá? Primeiro eu vou te orientar a sentar, tá bom? Tá sentado ali? Tô sim. Eu dei uma pesquisada rápida aqui nas lojas brasileiras, tá? Eu acho que antes da pessoa consultar o preço ou saber do preço, consulte. A gente vai dar uns 2 segundos para você consultar o seu limite do cartão, para ver se você tem limite suficiente para isso. Tá? Aí depois dá uma pausinha no áudio, vai lá, confere o seu limite, tá? E depois você volta e ouve o preço. Você vai precisar do seu limite. É, então, cara, R$1.100. Na pré-venda. Na pré-venda, tá? Mas lembrando que uma carta garantida já é Fluster Storm, tá? Então já é uma forma de você saber aí, olha o preço de Fluster Storm e já meio que abate, né, se você não for usar a carta, lógico, abate do preço que você vai pagar, tá? Mas é isso. Modern Horizons, R$1.100 por enquanto. Bom, é hora de passar de fase para um combate rápido antes de chamar o André Manucci. Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast. Eli, fala pra gente como é que foi o seu torneio Pauper no MCQ que aconteceu aqui em São Paulo, cara. Cara, foi bem bacana, foi um torneio com 35 jogadores, né, a gente esperava um pouquinho mais, mas... É o Power Pauper. Nesse... Hã? É o Power Pauper. Isso, Power Pauper 2K, né, domingo teve o 1K. No geral os paralelos estavam bacanas, né? Mas estavam mais ou menos nessa faixa de jogadores também. Então a gente esperava um pouquinho mais de jogadores, mas eu acho que, né, nessa maré que o Pauper estava, ficamos até que felizes com o que participou. Bom, eu consegui fazer o top 8 no campeonato, né? O Eduardo aqui, que esteve comigo também, fez o top 8, inclusive acabei perdendo para ele na primeira partida do top 8. O vencedor, na verdade não teve um vencedor, né, porque o Eduardo chegou na final, o Eduardo tava de mesmo deck que eu, na verdade a gente tava com 74 cartas iguais, só uma carta não foi igual porque eu esqueci a minha cópia dessa carta em casa, senão teria sido as 75 iguais. A gente tava jogando de UB com um splash branco, né, pra já se despedir do deck, né, então a gente já né, tava com essas ideias, então a gente acabou indo com o deck já para poder aproveitar. Bom, e aí ele acabou indo pra final com um Mono White heróico, e aí ele splitou a final, né, até porque não tinha troféu nem nada, então cada um saiu feliz pra casa. Mas foi bacana, foi um campeonato bem, bem equilibrado, tinha deck de tudo quanto é jeito, até bem menos UB do que a gente imaginava, por mais que no top 8 tenham passado 4 UB, né, 3 UB Delver igual ao nosso e 1 UB Flicker. Mas o campeonato em si foi bem bacana, tinha de tudo um pouco, mas e eu acabei perdendo só a partir do top 8, né? Eu fechei o campeonato, eu fechei o suíço. Foram 6 soldados, eu fechei 4-0-2, né? 4 vitórias e 2 empates. O mais engraçado que tem que ter um empate, né? Tem que ter, né? Senão não seria eu. Na verdade, eu abri com 2 empates seguidos. O primeiro e o segundo foram 2 empates seguidos. Eu falei, hoje eu vou conseguir 3 empates. Né? E dali pra frente eu consegui 4 vitórias seguidas e fechei o Suíço em terceiro lugar, empatado com o primeiro e com o segundo em 14 pontos. Foi bem bacana, eu fiquei bem feliz com o meu resultado. Acho que me surpreendeu um pouco, né? pra esse momento que eu tenho passado, não tenho me preparado muito pros jogos aí, mas foi bacana, foi a experiência, divertido. Né, Eli? A sua experiência, com certeza, também contou, né? Que bom. É, e eles sempre chamam de Power, né? Power Standard, sim, Power Modern, né? Eu acho que eles nunca vão, tomara, né? Que eles nunca inventem um formato chamado Guido, né? Que aí fica complicado o nome do torneio nesse. Chamar Power já é um problema, né? Vamos lá, tomara não tem que desenhar, não, né? O pessoal entendeu. Não. Acho que até melhor não. Tá bom. Esse MCQ teve também. Esse fim de semana teve o MCQ, né, organizado pela Bazar também, né, e no MCQ o Sanduíche fez top 8, né, cara, ele não levou esse, mas nós temos aqui, de acordo com o Rudá, foi 2 UR Fênix, 1 Boros de Pluma, 2 Monoheads, 1 Simic Nex, 1 Esper Midrange e 1 Grixis Midrange aqui no top 8, tá? Lembrando que ele foi Standard, lógico. Então tá aí a dica e acho que vamos ficar de olho nos artigos, né? Ver se alguém escreveu artigo sobre esse standard aí pra gente acompanhar nas próximas semanas. Mas por enquanto, até hoje, pelo menos, no momento dessa gravação, nada. Mas eu queria compartilhar aqui também uma coisa. Não, deixa eu só dar mandar um abraço aqui. Afinal, né, foi um Boros Pluma. Na verdade, não é Boros Pluma, Jeskai Pluma, né? Você tá escrito aqui, desculpa, eu tô lendo errado. Jeskai Pluma e um Monohead, né? O Monohead é um amigo nosso aqui de São José, o Rodrigo Miller, e eu queria mandar um abraço pra ele aí, que ele tá um tempão e ele conseguiu um bom resultado. Claro que foi muito perto aí de conseguir a vaga, né, pro MC, mas foi bacana. Um abraço pro Miller aí, e continua que na próxima vai dar certo. Boa, bem lembrado ali. Bom, vamos compartilhar aqui uma lista do Modern. O Jean, né, nosso ouvinte, o Jean, inclusive, que é o fã, mais fã do que eu, do deck de Astral Slide, né? Ele que tá feliz aí com a volta do Astral Slide pro Modern, e ele compartilhou com a gente uma lista que fez 5-0 no Magic Online, a lista Modern ali, e que usava quem? Niv-Mizzet Reborn, cara. Olha que bizarro isso. Bom, aí você fala, pô, mas como assim? Né? Primeiro que cama na base é aquela putaria, tá? É só interessante lembrar que tem 4 pilares dos Paruns, que é um terreno que gera mana de qualquer cor, não entra virado. Só que essa mana só pode ser usada pra mágicas coloridas. E é claro que o deck tá cheio de mágicas coloridas. Então você pega tudo que é mágica colorida de 2 manas eficiente do Modern e coloca nesse deck. Então você tem Medalhão Izzet, Lightning Helix, Troféu do Assassino, Comando de Colagan. Aí vem o resto da curva, né? Comando de Colagan, Detention Sphere, Veredito Supremo, e Bring to Light, né? É um deck de Bring to Light, que como ele gera fácil as 5 cores de manas, ele joga Bring to Light, traz o Niv-Mizzet pro jogo, e com o Niv-Mizzet vai comprar aí umas 5, 6 cartas aí. De Plane Out, ele ainda tem o Domi Raid, o novo Domi Raid, e a Kaia, né, de 3 manas. São Plane Outs de 2 cores e que custam 3 manas. E ele tem de criatura, além de 3 Niv-Mizzet, 4 Birds e 1 Syncolec, tá? É muito interessante a lista. É mais uma aposta que eu perderia, né, se eu tivesse apostado da volta olímpica pelado no GP, porque Niv-Mizzet Reborn, você olha pra essa carta e fala que ela é injogável. E é perfeitamente plausível pensar assim. Mas, para parabéns, quem foi que fez isso? Kavedan, parabéns ao Kavedan. Impressionante ter conseguido 5-0 com essa lista aqui. Deve ser divertidíssimo de pilotar isso, hein? Deve ser. Não, só de você conseguir baixar o nível Mizete, você já tinha que ganhar 1-0. O 5-0 deve ser porque ele baixou 5 vezes o nível Mizete, só pode. Porque deve ser muito bacana você conseguir fazer isso. Sim. Além disso, tem que ter coragem, né, pra levar um deck desse pra uma liga do Magic Online. Né? Por isso ele mereceria até o troféu, aquele troféu que a gente entrega para quem joga com deck de artefato e coloca 4 Nicol Bolas. É o troféu Bolas de Aço, sabe? Hoje você tá numa. É porque você falou muito o nome do Charlão, né? Tenho certeza que é por isso, cara. Não, o ouvinte não sabe o que eu falei ainda. Ah, já dei spoiler. Só uma coisa, tá? Pra quem joga Standard, tem mais coisas. A MPL toda semana tem o Spark Split, que são o pessoal da MPL jogando entre eles no Arena, tá? É narrado e comentado pelo pessoal da Wizards, tá lá no canal do Magic Esports. Eu queria recomendar um jogo da semana passada, do Mengute contra o Glogowski, tá? Um foi de Esper Midrange e o outro foi de Mono White. É o Azor e o Zaga, mas na verdade é o Mono White flechando azul, tá? E, cara, impressionante. O Glogowski estava com 1 de vida, tá? Ele que vence? Não lembro, acho que foi o Mengute que estava com 1 de vida. O Glogowski vence com finale preto, cara. Após flodar, o Glogowski que estava de Esper Midrange. Ele flodou o jogo inteiro, tá? Ia perder, porque o Mono White não perdoa, né? Mono White curva, né? Então, por mais que o Esper Midrange troque ali com as fichinhas que ele faz, joga os spot removal, descarte e tal, se você floda, você fica pra trás, não tem jeito. E ele ficou com 1 de vida, cara. 1 de vida com esse Esper Midrange. Até aquele top deck, o finale preto, ele tinha como gerar todas as manas. Ele fez pra X igual a 10, lembrando, né? O finale preto destrói e devolve bicho, destrói bicho do adversário e devolve bicho do cemitério dele pro jogo. Acabou o jogo. Quando ele fez isso, ele virou com 1 de vida, foi impressionante. E assim, eu na hora de assistir esses jogos, eu pulo qualquer mirror match de Esper Control, qualquer Esper Control versus Mono Red, porque esse dia eu tô do saco cheio de ver, entendeu? Então, esse foi um jogo que eu vi e recomendo, porque você vai se divertir vendo isso. Muito, muito interessante mesmo. Finale pra 10 é bonito demais de ver, né? Sim, sempre. E na Spark Split, né? Que é um torneio que vale alguma coisa, e são prós jogando. Uhum. Bem interessante. Alguns dos decks mais populares aqui, além do Mono White e do Esper Control e do Esper Midrange, tem o Mono Red também, tá? Acho que basicamente esse. Tem vários one-offs aqui, né? Tipo, Bant Agro, Dimir Control, Gru Agro. Gru Agro, por exemplo, foi o que o Berto pilotou lá na primeira semana. Mas ainda está aí no que nós prevemos lá no programa com o Sanduíche, tá? Então tá aí a dica. Vou deixar aqui o link também, ele, de um jogo do Desafio das Sentinelas, né? O Ozodrak contra o André do Noob e companhia. Foi BW Castlevania contra Izete Spells. Gostei do BW Castlevania. contra Izete Só Spells. Só figura nesse campeonato. Exatamente. O Torneio das Sentinelas é standard de T2, tá? E é jogado no Magic Online. Envolve, são acho que quantos? 9 canais? E todos eles, todas as partidas estão sendo postadas no YouTube. Você tá jogando, não tá, ele? Tô. Ainda não coloquei minha partida ainda. Logo que deck você fez? Eu fiz o B Control. O B sujeira, famoso B sujeira. Ah, o B Control é o que o Felipe aqui do Hack dos Cast também fez. Muito bem. Nós tivemos o Magic Online Championship, finalmente, ele aconteceu esse fim de semana, né? O top 4 teve Kenji Gashira na final, jogando contra o Matia Neto, que venceu, acabou vencendo. E lá no top 4 teve o Bernardo Torres, que pelo que eu vi não é brasileiro, acho que ele é português, tá? Porque ele... É fácil saber se é brasileiro, é só saber se tem amigo em comum no Facebook. Uhum. Mas Bernardo Torres, eu não sei se é português ou espanhol, pelo nome, né? E teve o Márcio Carvalho também, né? Então, duas figuras conhecidas aí, o Kenji Gashira, que é o Nomote Danami, e o Márcio Carvalho, em segundo e em terceiro, respectivamente, tá? Foi uma mistura de formato de Standard com Modern, que não vale a pena comentar muito, mas só pra saber. E dá uma grana, cara. O primeiro lugar, que foi o Matia Neto, R$40 mil, tá? O Kenji ganhou 20 mil, o Márcio Carvalho 10 mil e o quarto lugar também 10 mil. Eu falei reais? São dólares. Você falou reais. Dá uma boa melhorada, né? Dá pra comprar mais uns pratos feitos, né? Porque real tá... Dá sim. Real tá difícil. $40 mil tá ótimo. E tem um novo deck T2 aí que você anda analisando ele. Conta aí pra gente, parece muito divertido. É um deck que apareceu agora no próprio MCQ, né? Eu não tinha visto a lista ainda. Ele já tem aparecido lá fora. Tem um cara que jogou, eu não vou tentar pronunciar o nome dele. que o Juliano até mostrou no Twitter, e é um Four Color Dread Horde. Ele usa aquele comandar a Horda Medonha, né, aquele feitiço de 6 manas que você volta, né, as criaturas e Planeswalker do você toma dano e volta eles pro campo de batalha, né? Então ele vai bastante planinar alta, vai algumas criaturas com explorar, né? Então ele vai dando aquela segurada no começo do jogo, vai fazendo o seu campo, coloca os planinalto pra dar aquela segurada e baixa o comando, né? Porque você vai acabar perdendo suas criaturas, seu planinalto, né? E aí depois você volta as suas, volta a do oponente, e aí o estrago tá feito, e só com anulação mesmo pra conseguir segurar essa mágica aí, né? Então é um deck bem bacana, como a gente tava comentando, né? É um pouco mais complicado por ser 4 cores, né? Acho que é bem complicado a base de mana. Já tá usando 26 terrenos, né? E aí você faz uma mistura de choque com check land. Então realmente é bem complicado, mas como ele é um deck bem lento, né? Bem late game mesmo. Se você né, não vier curvado aí num deckzinho mais rápido, vai ser um pouco mais complicado de segurar. Então esse é um deckzinho bacana que tem aparecido. E o Juliano, inclusive, inventou 2 no MCQ, né? Então foi bem difícil pra ele sobreviver esse deck aí. Mas foi bacana. É um deck que tem mostrado um pouco do que tem aparecido em Guerra da Centelha, né? Pelo fato de ter muito Planinalto. Aí você tem os 2 Teferis, a Vraska de 4 manas, a Tamil, o Sorin, né? Que o Sorin, como a gente comentou, é um Planinalto que vai surpreender ainda. Eu acho que ele consegue ajudar bastante esses jogos mais lentos aí. Então vai ser bacana ver esse deck rodando aí. E ele é mais um deck que tá contribuindo pra subida de preço do Teferi, né, cara? Já tá $15 esse Teferi novo. Ele vem surpreendendo mesmo, né? Aqui, por exemplo, no deck Esper Midrange que nós comentamos lá, que o Glogowski pilotou e virou o jogo, você vê que o mais um do Teferi acaba sendo útil, sim. Por exemplo, com o descarte do Tough Erasure na fase de compra do oponente, né? Além disso, você permite no passe dele jogar o Enter the God Eternal. Lembrando que o mais um do Teferi deixa você jogar feitiços a qualquer momento. Então tem uma sinergia muito boa naquele deck. Acho que nesse aqui também, né? Primeiro que é um Planinalto bom, certo? E segundo que ele sinergiza bem também com o deck, com o próprio Command da Dread Horde, né? Se você por acaso precisar. Que é o único feitiço que tem nesse deck, né? Então bem interessante, parece divertidíssimo de pilotar, né? Garota do Massacre e tal. E 14 Planinaltos no deck. Quem curte Planinalto, se você tem muito dado, tá? Então você já tá meio caminho andado aí pra jogar esse Planinalto. Sim, com certeza vai precisar de bastante. E ele é bom que usa aquele terreninho de Guerra da Centelha, aquele Interplanar Beacon, não lembro como é que é o nome em português. Ah, que corrige mana pra baixar Planinalto. Isso, pra baixar Planinalto, né? Boa. Então acaba ajudando bastante, né? Porque basicamente os Planinaltos que tem as cores, né? Tem mais cores, as criaturas só tem BG, né? Só tá no BG. Então esse terreninho dá uma ajudada sensacional nesse deck, ele ajuda bastante pra você não zicar tanto. E o ganho de vida também, que é acidental, mas ajuda. Um de vida pra cada Planinalto, né? Se tem 2 desse na mesa, você baixa o Planinalto e ganha 2 de vida. Já o Mono Red já chora, né? Sim, qualquer pontinho de vida que você conseguir contra o Mono Red já te dá uma ajuda sensacional. Com certeza. Bom, é isso pela fase de compra. Demos uma geral aí em vários formatos. Agora tá na hora de invocar o Mandra Manente. Vamos lá, vem teu Aldo. Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. André Manente, bem-vindo de volta ao HackerCast. Olá, MP. E aí, belezinha? Olha, pessoal, sintam essa voz aí, esse grave. Esse grave poderoso do André, é um prazer te ter de volta aqui, cara. Faz tempo, a última vez que nós conversamos, cara, não tinha arena. Pois é, né, cara? Tava com saudade daqui, cara, tava com saudade. Porra, cara. Teu Bado te tratou bem no camarim? Pô, muito bem, cara. Eu pedi 10 toalhas brancas escritas André. Mas só fala pra ele que eu pedi 1000 MMs verdes e tinha um MM azul junto. Ah, filha da mãe. Mas eu vou deixar passar dessa vez, da próxima. Não tem escapatória. Ele saiu recentemente de Garra do Centelho, então tá se achando poderoso, sabe? Certo. Bom, André, como é que tá aí a produção de conteúdo? Agora, falávamos sempre de YouTube, né? Mas agora temos que expandir um pouco. Tem mais Twitch agora, você tá fazendo live, tem o Arena que entrou, então mudou muita coisa. Como é que tá essa loucura aí, cara? Cara, tá uma loucura. Tá todo vapor. O canal tá tendo, sei lá, de 7 a 10 vídeos por semana, 5 horas ao vivo todo dia na Twitch. Uau. O Arena veio com tudo, explodiu, claro, né, dentro do que é possível para um canal de Magic, explodiu o canal, trazendo bastante gente nova, eu tô muito empolgado com o jogo, acho que o canal tá na melhor fase, assim, e eu diria que o Magic tá numa das fases mais importantes, assim, que mais tem gente chegando, eu acho. Pois é, né, cara, nós conversávamos agora em off sobre as novas pessoas que estão entrando pro Magic, né, o Arena ajudou bastante, acho que nós falamos aí de métricas também pra descobrir isso, o Arena contribuiu pra trazer muita gente nova, mais ou menos você acha que quanto por cento aí do teu público veio pro Magic com a Arena? É difícil dizer em porcentagem, porque uma parcela das pessoas que assistem os vídeos de Arena hoje já assistiam os vídeos de MOL antes e já conheciam o meu trabalho por outras séries e tal. Mas, olha, o canal nos últimos meses está crescendo cerca de 3 mil inscritos por mês. Nossa. Ele costumava crescer 1.000 inscritos por mês, assim, em meses bons, sabe? Nossa. Então, é o número de pessoas que estão descobrindo o canal. Claro, né? Sempre vai ter a pessoa que descobre o canal ainda pelos vídeos de MOL, ainda pelos vídeos sobre finanças e Magic e tal, mas eu diria que a grande maioria tá vindo de fato pelo Arena, assim, pelo Analytics, né, que são os dados que o YouTube disponibiliza pra gente como produtor de conteúdo. Eu tenho percebido que uma porcentagem considerável tá chegando pelo Arena. Olha, impressionante. Quantos inscritos hoje no YouTube? Deixa eu te dar um número exato aqui, mas 56.440. Cacete, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Valeu. Você é o comunicador brasileiro de Magic, né? Quem estiver entrando agora vai te encontrar inevitavelmente, porque você é o maior produtor de conteúdo, não tem como fugir disso. E ele, bem-vindo? Opa, agora aê, eu cheguei. Aê. E aí? Bom, já estamos gravando, o Teobaldo com certeza não vai editar isso depois, tá? Então fiquem à vontade, já reapresentamos o André aqui e estávamos falando de público novo. Ô André, a sua linguagem também mudou para se adaptar a esse público novo? Com certeza, né? Porque a gente não pode mais... Não é que a gente não pode mais, mas a gente pode tomar um cuidado extra agora para explicar alguns conceitos que são talvez óbvios para quem já joga Magic há um tempo, né? Então, a ideia é sempre explicar de uma forma em que não fique chato ou maçante ou repetitivo para quem já joga e que fique acessível e didático para quem tá começando agora. Então, o que eu tenho treinado recentemente é conseguir, por exemplo, explicar o que é um draft em poucos segundos, não precisar dar uma aula de draft que a pessoa que já jogou draft antes não tá interessada em saber aquilo porque ela já sabe aquilo, ela não quer um vídeo novo. Então, eu tô tentando... talvez reunir as informações para que quando alguém pergunte, André, o que, que é isso? Eu só falo, ó, segue esse link aqui de um vídeo que eu já fiz, que tá tudo mastigadinho, bonitinho. E aí eu não preciso, às vezes, tornar repetitivo algo que alguém já sabe, né? Mas sim, a linguagem mudou bastante. Eu trabalho com educação, eu costumo até avançar essas partes de vídeo ou colocar mais rápido, só que eu tô me orientando cada vez mais a assistir e fazer perguntas enquanto eu assisto essas partes, que para mim, que já jogo, são maçantes, para perguntar por que, que ele falou assim? Por que, que ele falou dessa maneira? Não só contigo, André, com qualquer produtor de conteúdo que já falar algo que eu conheço, né? E tudo isso tem um sentido, tem uma razão. Você está tentando otimizar seu tempo e colocar informação que todo mundo possa processar, né? Nivelar ali a informação para que você possa passar a mensagem. Então faz total sentido. É uma ciência isso aí. Acho que você sempre se comunicou muito bem desde a sua primeira participação aqui no podcast. Você tem esse elogio, né? Você consegue encadear aí as palavras muito bem. Obrigado. Que isso. Você sempre fez isso, agora com vídeos e lives diárias aí, mais ainda, né? e eu acho que gera até uma certa pressão, cara, sendo o rosto do Magic no país, né? Como você agora tá 100% do teu tempo dedicado a isso, acredito que você precisa sempre pensar nas suas palavras, na sua postura, em como você se posiciona. Isso também deve gerar um estresse, mas é um baita aprendizado, né, André? Nossa, com certeza. Aprendo muito com esse tipo de trabalho. tem uma responsabilidade, sim. Eu acho que qualquer comunicador, independente de quantas pessoas estão ouvindo ele, ele tem uma responsabilidade porque ele vai tocar essas pessoas de alguma forma, né? A mensagem que ele passa vai ser absorvida pelas pessoas, cada uma de uma forma diferente. Mas tem que tomar cuidado, né? Falar da forma correta, talvez sim. Passar mensagens que são positivas e que representem, de fato, o que aquele produtor de conteúdo é. Eu costumo dizer que eu acho que para um canal, para um podcast, para qualquer produção de conteúdo funcionar, tem que se produzir o tipo de conteúdo que se gosta de assistir, sabe? Pelo menos nesses nossos nichos, assim, claro, né? Mas eu acho que se você gosta de lore, faz um conteúdo de lore. Você gosta de falar sobre o metagame competitivo? Fala disso. Você gosta de Pauper? Fala disso. Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente tá produzindo um negócio que a gente gosta de consumir, sabe? Que a gente gosta de assistir. Então, tem formato de Magic que não me atraem tanto e eu não vou me forçar a produzir conteúdo sobre esses formatos em prol de alguns inscritos novos, né? Eu não vou estar sendo eu. Quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente toma esse tipo de atitude, segue esse tipo de linha lógica, a gente vai estar atraindo pra gente pessoas que são parecidas com nós. Então, vocês podem ter certeza que o público do Ractus Cast, por exemplo, compactou com várias das ideias de vocês, assim como eu também discordo de outras, com certeza. Mas... Vixe, é tudo BR. Então. Errou. MP, só tem uma coisa mais legal que jogar Magic, que é discutir sobre Magic, reclamar de Magic. É verdade. Acho que reclamar é mais atrativo. Principalmente no programa de hoje. Temos a ilustre presença de um jogador de Pauper, ferrenho. Pois é, cara, como é que tá esse coração aí? Nossa, ele fala, deixa eu comentar o seu oficialmente agora, André. Beleza? Belezinha, cara, belezinha. Ah, o coração tá difícil, cara. Tá difícil de aguentar. Foi triplamente dolorido esse dia. Triplamente. Foi difícil, cara. Vocês vão me ver reclamar bastante ainda sobre esse marco na história do Pauper, que realmente é um... Com certeza, um divisor de água. Tudo vai ser antes e depois dessa atitude. Né? Vamos torcer pelo melhor. Só para ser claro, nós estamos gravando no dia após o banimento das três cartas do Pauper, né? As três cartas que custam zero humanos, basicamente. Isso. As cartas azuis. Vai estar todo mundo ouvindo eu reclamar antes dessa parte, mas tudo bem, a gente finge que isso não aconteceu. Lá na manutenção. André, eu queria só nessa questão de responsabilidade até a gente já teve contato, a gente já conversou algumas vezes, mas é bacana a gente mostrar para as pessoas que nós, como produtores de conteúdo, você, né, com realmente com alguns anos já nesse caminho e já focado totalmente na produção, né? Nós sempre começamos do lado de cá, né? Na época que nós apenas consumíamos, né, conteúdo e eventualmente tínhamos algum contato ou procurávamos algum contato para conhecer melhor a pessoa, para entender melhor como é esse mundo, né? E eu acho que essa questão da responsabilidade é bacana, porque quando você tá do lado de cá, qualquer vírgula pode te afetar, tanto pra bem como pra mal, né? Quando a pessoa te dá atenção, você fica naquela euforia, e quando você não recebe a atenção que você imaginou que poderia, você acaba, né, se chateando um pouco tudo. E eu acho que você saber dosar, né? Porque, pra quem não sabe, essa produção de conteúdo, né? Até o Twitter do André, hoje eu vi ele falando, né? A quantidade de vídeos, né, por dia, e isso altera-se, né, de acordo com a rotina. Eu acho que tudo isso influencia em como você dá, como você passa essa atenção, né? Como você dá essa atenção pro público. E isso traz uma responsabilidade ainda maior, né? De como você vai dosar isso dentro do seu dia para que você realmente consiga motivar a pessoa. Você falou de um draft. Como é que é o draft? Saber escolher as palavras e a forma, talvez até o momento de você passar as informações para realmente motivar a pessoa a continuar a consumir o conteúdo, não só o seu, como o do Magic brasileiro em geral, né? Passar da forma certa, né, André? Com certeza. Eu acho que uma coisa que faz que muitas pessoas pensam antes de conhecer o Magic esse jogo não é pra mim. Olha, a quantidade de vezes que eu ouvi esse comentário, geralmente de pessoas um pouco mais velhas, assim, ou pessoas que não estão no meio de card games e tal, que olham aquela carta e pensam, mano, isso não é pra mim, isso é muito difícil. Aí, semana passada, por exemplo, no, na última, na verdade, na, acho que na primeira ou na segunda semana de maio, eu não sei exatamente quando o podcast vai estar indo pro ar, mas saiu um artigo no MIT dizendo que o Magic era o jogo mais complexo da história. Ah, sim. E a pessoa lê isso, e por um lado é muito legal, né, porque a gente pode falar, pô, eu jogo esse jogo aqui, que é muito complexo, olha como eu sou inteligente. Mas, por outro lado, algumas pessoas que não conhecem o jogo olham pra isso e pensam, mano, isso, nunca vou jogar esse troço, é muita dor de cabeça, é difícil e tal. Quando, na verdade, não. O Magic consegue ser muito difícil, muito complexo, mas ele consegue ser muito leve e divertido, se você não quiser entrar nesse meio complexo do negócio. Eu acho que, realmente, escolher as palavras certas e tentar tornar o negócio o mais didático possível é uma missão, sabe? É um negócio difícil, mas é possível, assim. Quando eu comecei a trabalhar tutorando Magic nas primeiras Comic Cons, que a Wizards me contratou e tal, na primeira Comic Con eu descobri que eu não sabia nada sobre ensinar Magic. Eu achava que, não, Magic é fácil, vem cá, tem 5 cores e tal, não sei o quê. E eu achei que era super fácil. As primeiras 4, 5 pessoas que eu ensinei, eu percebi, mano, eu preciso melhorar muito esse meu negócio aqui, porque eu demorei, tipo, muito mais tempo do que eu deveria pra ensinar pra essas pessoas. E aí, tipo, eu comecei a aprender outros card games. Eu me forcei a aprender Hearthstone, Battle Scenes, Yu-Gi-Oh! Tal, vários outros card games, para que quando eu fosse ensinar Magic eu conseguisse fazer um paralelo dentre as dificuldades que eu tive e as dificuldades que as pessoas normalmente têm quando aprendem o jogo. E aí isso fez com que eu melhorasse meu ensino de Magic. Então eu acho que na verdade é muito se colocar no lugar da pessoa que tá começando agora, sabe? Então, você tá fazendo um vídeo, um podcast, uma live stream, não sei o quê, você vai lá e fala, ah, então a gente vai jogar agora com esse deck de Mir. Não custa nada você dizer. De Mir, que pra quem não sabe, é a combinação de cores azul e preta. Pronto, você já deu uma informação nova pra aquele cara que tá começando e ele tá um pouco menos nebuloso em relação a isso, sabe? Então, sempre que tiver uma deixa, tenta incluir ali uma explicaçãozinha de alguns segundos, que talvez não seja maçante pro cara que já joga, mas que seja extremamente útil pra pessoa que tá começando agora, sabe? Essa é uma coisa que eu tenho tentado exercitar e tá funcionando bem, assim. Isso faz muita diferença. Dá pra ver, por exemplo, se nós começarmos a discutir o limitado de Guerra da Centelha aqui, utilizando o nome das cartas em inglês. Quem joga o limitado no Arena, e até porque o jogo é novo, né, o formato é novo, vai ficar perdido. A gente tem que explicar o que as cartas fazem, quais elas são. Pelo menos pra dar uma ideia, né? Aquele removal preto de 3 manas, ou aquela bomba verde, o Deus Verde. Aí você já dá uma ideia, mas só falar nomes às vezes não adianta. Então, de fato, gastar esse tempinho ajuda muito, inclui a pessoa no teu conteúdo. É uma consideração mesmo com o ouvinte. É bem isso. E André, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a última vez que nós conversamos, você ainda estava na graduação, cara, né? O que você estudava mesmo? Eu me formei há mês passado em Ciências Contábeis, aqui pela Federal de Santa Catarina. Ciências Contábeis, parabéns, hein? Valeu. Você é um contador formado, é isso? É, de certa forma, sim, dá pra chamar. Olha só, e você fez um trabalho de conclusão de curso relacionado ao Magic? O meu TCC se intitula Magic the Gathering do Hobby ao Lucro, e é um artigo que faz um paralelo entre o perfil dos jogadores e eles terem ou não lucro quando vendem suas coleções. Então, por exemplo, se pessoas que... Só dando um exemplo pra galera ter uma ideia. Se a pessoa que costuma conferir o preço das cartas ou acompanhar o preço da coleção diariamente ou semanalmente, se ela tem ou não mais lucro quando vende essas cartas do que pessoas que... Tipo, acompanham quando dá na telha ou uma vez a cada 2 meses, entendeu? Então, a gente fez vários estudos, assim. A gente fez um formulário com mais de 2.300 respostas para conseguir uma base de dados bem legal. Uau. E mostrar se pessoas que cuidam da condição física da carta costumam ter uma lucratividade maior, pessoas que se preocupam com o idioma da carta costumam ter uma lucratividade maior, esse tipo de coisa. Então, foi bem divertido de fazer, porque contabilidade, no geral, é um negócio bem chato. Então, consegui colocar Magic ali, foi um desafio, mas assim que eu consegui convencer o orientador de que ia ficar legal, o trabalho ficou... Isso era a minha próxima pergunta. Foi difícil convencer alguém a te orientar sobre isso, até encontrar alguma literatura, alguma forma mesmo de explicar isso para uma banca, para colocar isso em termos acadêmicos? Então, quando eu falei para os amigos assim, eu quero fazer um TCC sobre Magic, a maioria riu, né? Você faz sobre balanço patrimonial, que milhões de pessoas já fizeram, tu pega um negócio pronto e resolveu o teu problema, né? O que não tem nada errado também, é um assunto que precisa ser estudado, claro, mas não é divertido. divertido para mim. Então, na minha faculdade tem uma cadeira chamada Iniciação Científica, que basicamente toda semana um professor diferente vai lá falar sobre a área de pesquisa dele, e ele abre espaço para que pessoas entrem em contato com ele para que ele oriente essas pessoas, né? Então, eu tive vários professores orientadores, e um deles começou falando, olha, eu sou o cara que pega os assuntos bizarros. Ah, tá. Ah, eu sou o cara que gosta de fazer TCC que envolve contabilidade e futebol, contabilidade e robótica e várias outras coisas que tu nunca imaginou que podem se relacionar. E aí eu pensei, bom, então, esse cara, esse é o maluco que eu preciso. E aí eu fui na sala dele e falei, então, eu quero fazer sobre um negócio, um jogo de carta dele, assim, ah, não sei nada, mas já gostei, então vamos fazer. E aí, tipo, eu tive a sorte de encontrar esse cara, assim. Mas eu acho que tem como fazer mesmo sem um professor assim, sabe? Assim que você leva as informações e mostra que o jogo é o maior card game do mundo e que move milhões, que é de uma empresa subsidiária da Hasbro, que é uma das maiores empresas do mundo, aí você começa a, digamos assim, colocar as cartas na mesa, né? Pelo perdão da piada, a pessoa começa, o professor começa a entender do que se trata e a chance dele aceitar te orientar é maior, eu acho. Eu acho impressionante que o Magic permeou até essa parte, né, da sua vida, que é a formação acadêmica. É muito interessante isso, a tua relação com o Magic, então ela é bem íntima, acho que isso aí até te dá um certo gabarito para falar sobre a relação do jogo com a vida, uma relação mais profissional com o jogo, né? Não é apenas tempo de jogo, mas também é o tipo de relação que você constrói o papel dele na sua vida. E falando em vida, então, hoje, André, você vive de produção de conteúdo, né, cara? E a gente até conversava antes de gravar ele sobre quão difícil é essa decisão, quão difícil é se controlar e se disciplinar. Você tem algum conselho para quem quer dedicar a vida a um hobby ou a produzir conteúdo de algum hobby? Que não necessariamente Magic, né? É difícil dar dicas pontuais, assim, porque cada pessoa funciona de uma forma, sabe? Mas eu vou dizer como foi a minha experiência. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com produção de conteúdo, porque assim, eu trabalhava num estágio normal, na área de inovação e gestão, um trabalho padrão, digamos assim, e aí eu resolvi pedir demissão desse estágio quando o canal me dava duas vezes o que eu ganhava nesse estágio. Então, eu tipo, sempre fui muito pé no chão, assim, de não vou focar nisso aqui, vou trabalhar nisso aqui, vai dar certo. Não, tipo, quando já tava começando a dar certo, aí eu fui lá e resolvi realmente, não, beleza, então agora eu vou investir meu tempo nisso aqui de uma forma mais responsável, digamos assim. Mas foi como eu te falei antes, no offline, MP, é um trabalho que geralmente vai te recompensar por produção, sabe? Na prática, quanto mais vídeos eu posto, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais horas ao vivo eu tô, mais dinheiro eu ganho. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que isso suba a cabeça e não fazer com que tudo que você pense seja em produzir conteúdo e ganhar dinheiro e crescer o canal e pensar. Não, você tem que ter o seu momento de lazer, você tem que ter o seu momento de ler um gibi, de sair com seus amigos, de fazer qualquer coisa que seja que não esteja relacionada a trabalho, sabe? Sim. Sim. Por mais que às vezes assim, é difícil, porque às vezes no meu momento de lazer eu quero jogar Magic. E aí, tipo, por que eu já não aproveito e gravo, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado pra não deixar o negócio saturar, porque, tipo, eu não posso enjoar de Magic. Se eu enjoar de Magic, mano, deu problema, entendeu? Porque é o meu trabalho, sabe? Então, eu tento ir na manha, assim, sabe? Eu tento fazer eu sempre antes de dormir, eu faço uma to-do list, né? Que é uma lista de coisas que eu preciso fazer no dia seguinte. Ah, eu preciso ir na farmácia, eu preciso limpar o apartamento, preciso postar um vídeo, tantas horas ao vivo, e é isso aí. E aí eu faço essa lista, e assim que eu termino essa lista, eu tento não estender muito. Eu tento, não, aqui fechou meu expediente por hoje, é isso, vou agora ver uma série, vou ler um livro, sei lá, e vou ficar de boa, sabe? Eu utilizei a palavra hobby, né, mas é só para deixar claro que você é um profissional hoje, né, você viaja a trabalho, a qualidade dos seus vídeos, o Eli vai confirmar isso comigo também, ela cresceu, né, durante o tempo, e isso mostra que você não está simplesmente focando em números, está também focando em qualidade. Na sua última participação nós falamos sobre fazer um conteúdo que você gostaria de ver, né, e só para deixar claro que não é simplesmente, eu vou jogar Magic e deixa eu ligar a câmera aqui e sair falando qualquer coisa. Infelizmente não é tão fácil, né? Não é fácil, e se você é recompensado por isso, tem mais de 50 mil seguidores e consegue monetizar isso, é porque você é competente, né? Se não fosse, não teria tudo isso. porque tem competição por aí, e as pessoas têm um mínimo de senso de conteúdo de qualidade. Então, só para quem está ouvindo aí não achar que é tão simples assim, né? Se você quiser falar qualquer besteira sobre Magic, é só fazer, participa aqui com a gente no podcast, né? Ouve tá a gente convidado. Falando aí, já tá bom. Já deu a cota. É isso. Eu tuitei essa semana que a parte mais fácil, eu trabalho como produtor de conteúdo, e a parte mais fácil do meu trabalho é produzir conteúdo. Tipo, o canal tem 1.500 vídeos postados hoje. Depois de um tempo, fica automático, sabe? Não automático no sentido de que eu não tô mais colocando meu coração ali, mas tá automático no sentido de que, tipo, eu consigo editar um vídeo enquanto eu faço outras três coisas no mesmo tempo, sabe? Ah, sim. Então, essa parte mecânica tá automática. Isso faz com que o workflow seja muito mais... né? Muito mais fácil, muito mais rápido. Mas a parte difícil é realmente conseguir tornar isso um negócio monetizável, sabe? Tipo, o Brasil não tá no seu melhor momento, economicamente falando. Sim. Então, para quem empreende, é um negócio complicado. Você tem que convencer os anunciantes que vale a pena anunciar com você. Você tem que se manter relevante na internet. Uma semana na internet é tipo um ano da vida real. Se você some da internet, tipo, se você sumiu da internet por 2 semanas, brother, esquece. As pessoas que te acompanhavam, tipo, ferozmente, nossa, esse é o meu youtuber favorito, elas vão te esquecer, cara. Então, tipo, você não pode deixar barato, assim. Você tem que manter sempre uma frequência, tem que ter muita disciplina. Mas, assim, a minha recomendação pra quem tá começando sempre é começar, velho. Começa, sabe? Boa. Você não precisa viver de produção de conteúdo pra criar um canal ou um podcast. Pode ser um hobby. E pode ser, sim, pra muitas pessoas é um hobby, né? Pode ser uma fonte de renda extra, pode ser só uma oportunidade de se juntar com alguns amigos, de falar sobre o que você gosta. E aí, se, claro, surgir a oportunidade, se você vê que o negócio tá dando certo, aí sim você tenta, né, montar aquilo, um negócio, né, e fazer de forma que seja o seu trabalho. Mas o negócio é começar mesmo, eu acho. Pô, e cara, você tem produzido... eu acho que eu te cortei, né? Pode falar. Não, eu só ia comentar sobre uma característica, uma coisa boa que o André tem e que ele sempre demonstrou ao longo desse tempo, e eu acho que ele cada vez mais otimizou isso, é a organização que ele tem, a estrutura que ele coloca na produção de conteúdo dele. Se você vê um vídeo dele, ele sempre tem começo, meio e fim. Por mais que às vezes não, ele faça um vídeo mais às pressas, que não seja tão editado, você consegue ver que por mais que ele tenha gastado 5 minutos para produzir aquele vídeo, né, para pensar no que ele vai falar, ele organiza, ele tem uma organização boa das ideias, ele consegue colocar isso em forma de vídeo. E isso na época que ele fazia Deck Tech Pauper e os gameplays dele, que ele sempre manteve as frequências e tal. E eu acho que essa questão de organização traz uma identidade, uma característica tão forte de seriedade, mesmo de um hobby, que eu acho que tem que ser vangloriado, tem que ser sempre comentado, porque como você comentou, né, o Brasil nada é fácil. Um hobby tão caro quanto o Magic, mais difícil ainda. Então, você produzir conteúdo de um hobby que é caro, que de certa forma você está procurando convencer as pessoas de que dá para jogar, seja gastando 1 centavo ou 1 milhão, cara, tem que ser sempre comemorado, porque realmente é difícil, não no sentido da dificuldade, não do sacrifício, né, mas a dificuldade porque são várias pequenas coisas que você tem que juntar e organizar para que elas façam sentido. E pra gente que tá do lado de cá, consuma de uma forma boa, né? Que a pessoa goste realmente do que tá vendo, né? Mano, e pra vídeo mais ainda. Você vê os vídeos dele, ele tá com arrumadinho, cabelo penteado e tal. Ele, por exemplo, tá de cueca agora. Eu tô sem camisa aqui. A coisa. Todo mundo, o pessoal tá imaginando agora, mano. Eu não sou mais o centro das atenções. Agora tá todo mundo imaginando ele de cueca. Vou ter que falar com ele de cueca pra ganhar atenção agora. André, eu queria trazer o tópico do Arena aqui também, porque você tem jogado diariamente, né? E é um programa assim maravilhoso, né? Não tem programa igual para jogar Magic. Ele realmente revolucionou o jogo, trouxe mais pessoas e dinamizou muito o que o MOL já fazia. Mas fala aí, você que tá jogando tanto, cara, o que você acha que dá para melhorar nesse programa? Então, eu acho que o Arena tem algumas coisas para melhorar. É claro que a Wizards vai deixar ele em beta provavelmente por muito tempo para poder sempre usar a desculpa de epa, pera aí, não tem isso ainda porque o jogo tá em beta, calma aí. Mas o jogo tem várias coisas para mudar. Ele não tem modo espectador, por exemplo, que é uma coisa que o Magic Online tem, até onde eu sei. Ele não tem friend list, então se eu quiser, por exemplo, adicionar o MP para saber quando ele tá online, para poder conversar com ele no Arena e tal, e chamar ele para jogar, eu não tenho como fazer isso. Então tem várias coisas para mudar. O Arena só tem o Standard como formato construído, fixo. Eu acredito acredito que quando a rotação acontecer, né, quando chegar acho que em setembro, outubro, que vai acontecer a rotação do Standard, eu acho que eles vão ter que implementar algum formato eterno em que as nossas cartas sejam úteis, porque nós estamos gastando dinheiro nessas cartas, algumas pessoas, no caso, e essas cartas não podem se tornar inúteis no jogo, a gente tem que ter alguma forma de usar elas, nem que seja para trocar elas por cartas novas, e não tem nenhuma função assim no momento, então, enfim, tem várias coisas para botar, né. O pessoal pede gigante de duas cabeças, o pessoal pede outros formatos, né, o próprio Brawl, tem o Singleton que chega no Arena de vez em quando e fica 2-3 dias e vai embora, o pessoal pede o Brawl, talvez seria uma interessante jogada deles ali de colocar o Brawl também. Assim, tem, olha, eu acho que muita coisa para colocar no Arena, mas digamos que dentro do possível e do tempo que o jogo tem de vida, ele tá bem encaminhado, eu acho. É, eu também acho, cara. Eu me preocupo com o seguinte, você acha que 3 meses tá ficando um tempo muito longo para manter o formato standard, já que a gente consegue jogar com tanta facilidade? Nós não estamos ficando muito mimados, André? Pois é, né, cara? Porque sabe que com o Arena as pessoas estão jogando mais e as pessoas estão ganhando mais e perdendo mais e zicando mais e flodando mais e às e vezes... reclamando mais. Claro, mas isso é bom. Reclamar é muito bom. Sem reclamação não tem hack dos cash, não tem motivo, não tem nada. Tem que reclamar, a gente precisa de pauta. Mas assim, eu tô vendo muita gente, por exemplo, reclamando do algoritmo de randomização do Arena. Não, porque eu zico demais, meu Deus do céu, eu zico várias vezes todo dia. Tipo, o cara joga 60 partidas por dia, e aí, nossa, eu tô zicando muito mais do que quando eu jogava papel, em que cada partida demorava 40 minutos, tá ligado? Então, eu não tô dizendo que não tem como melhorar a randomização do Arena, é claro que tem, mas a gente tá jogando muito mais Magic, sabe? Tá muito mais, entre aspas, fácil você conseguir prever jogadas, você melhorar o seu nível de jogo e treinar, porque você tá tendo contato com muito mais jogadores e muito mais decks e muito mais cartas no intervalo de tempo menor, sabe? Sim, isso nos deixa mimados. Eu acho que você abrir as portas do Magic para tantas pessoas que não tinham contato com o Magic, tá trazendo muito mais aquela questão de ser um jogo online, não tanto um jogo de estratégia, né? E aí a pessoa quer, tipo, que do lado dela dê tudo certo, que do outro lado dê tudo certo, e que simplesmente quem faz a melhor escolha que ganha, né? E a gente sabe que o Magic não é isso, né? O Magic tem aquela dose de sorte também que não sei se é característica, mas que é o que existe aí hoje e que faz o Magic ser tão, tão amado e odiado ao mesmo tempo, né? Então acho que isso também traz um pouco para as pessoas que não têm esse contato tão grande com o Magic, né? O cara fala assim, cara, eu tenho que sair com uma mão boa sempre, né? Tipo, o cara quer sempre a mão com 3 terrenos, 2 criaturas e 2 mágicas, sabe? Sim. Ele quer sempre a mão assim, ou, né? Então eu acho que isso também impacta diretamente em como a pessoa vê o Arena, né? Mas o que você falou, o cara jogava 60 partidas em um ano, hoje ele tá jogando 60 partidas em um dia, né? E aí a amostragem dele vai lá em cima, ele fala que ele tá zicando mais mesmo, realmente, né? Mas ele tá zicando mais, só que ele tá dando mais top decks também, sabe? Porque ele tá tendo uma amostragem maior, ponto final. Mas assim, é claro, o Magic, ele tem a sua porcentagem de sorte, né? Geralmente os jogos que tem elementos como cartas, dados, eles sempre vão trazer uma pitadinha de sorte, às vezes um pouco mais grosseira do que outras, mas no Magic, sim, tem uma porcentagem de sorte, e se eu cair contra o Jabaiano, eu vou ganhar. Se a gente jogar 100 partidas, pelo menos uma, eu espero, né? Tem dias que é difícil, mas eu espero que pelo menos uma eu ganhe. Porque acontece, ele vai me ligar 4 em uma dessas vezes em que eu vou manter a mão de 7 cartas e eu vou ganhar, sabe? Mas sim, é claro, se nós jogarmos, a grande maioria ele vai ganhar, porque o jogo te recompensa muito pelas boas decisões, sabe? E o André de hoje, ele tá mais Spike ou mais time? Cara, o André de hoje, o Johnny é o do meio, né? É, o Johnny é o combo. O Johnny, então eu sou o Johnny, cara. Porque assim, eu tenho jogado muito com decks que não são listas minhas, né? O pessoal da live faz as doações, vira sub e tal, e fala assim, ah, eu quero que você jogue com esse deck aqui. Eu vou lá e monto um deck da estratégia da pessoa. E raramente são decks competitivos, porque decks competitivos já tem muito conteúdo por aí. É claro que tem espaço pra mais, só que a pessoa geralmente vai querer ver aquele combo groselha que ninguém fez vídeo ainda. Então ele vai lá e pede, ah, combina... Não, esses dias uma pessoa me pediu um deck de Jace. Mas veja bem, todas as cartas do deck tinham que ter Jace no nome ou na arte. Ou seja, eu tinha que montar um deck que só tinha Jace, cara. No tipo, Arena. No Arena. Nossa. Claro, não. Restringiu muito, assim, tipo, o deck é foi demais. Um pouco. Mas, assim, foi muito divertido, porque eu tive contato com cartas que eu não teria se ninguém me tivesse me pedido isso. Se eu fosse, tipo, não, deixa eu treinar pra esse torneio standard aqui, eu nunca teria contato com essas cartas, sabe? Tem carta de Planeswalker deck ali, então foi muito divertido, assim. Eu tô bem Johnny no sentido de testar o máximo de arquétipos possível e descobrir cartas novas, e eu tô numa pegada mais de me divertir do que de ganhar ultimamente. Ah, sim, que bom, cara, bom pra você. Mas eu te vejo nos eventos aí, né? Você vem em GP e tal. O que você faz nesses eventos? Você tenta dar uma de spike aí? A tua cota de spike? Né? Então, eu gosto, é claro, né? Quando eu jogo, eu tento ganhar, eu tento jogar o meu melhor, tô sempre tentando evoluir meu nível de jogo, mas eu tenho seguido uma filosofia de que se a partida não tá mais divertida pra mim, eu concedo e vou pra próxima, sabe? Então, tipo, eu tenho 5% de chance de ganhar essa partida, mas tipo, porra, eu comprei o sexto terreno seguido já, eu sabia. Não, eu não quero que o Magic seja um negócio negativo pra mim, não tá divertido, vamos pra próxima, sabe? O negócio pra mim, ele acima de tudo é um jogo, e um jogo pra mim tem que ser divertido. Então eu tô tentando deixar passar, digamos assim. Mas no GP, agora no Magic Fest que teve, acho que foi em abril mesmo, eu consegui uma parceria com a Channel Fireball, eles me deram um pacote com vários selados e drafts e tal. E aí eu fui jogando, e num deles eu até consegui ficar em primeiro, ganhei uma box, em outros eu fiz 0-3. Então, tipo, eu tô indo pra me divertir, volta e meia eu consigo algum resultado. Eu sou um jogador mediano, no final das contas. Eu tô sempre melhorando um pouquinho, mas tem muito que aprender ainda. Ah, mas é um grande produtor de conteúdo, e um produtor de conteúdo grande também, né? Tem lá suas alturas. E, cara, que bom, cara, eu te invejo. Acho que tem jogador profissional que te inveja também de ter essa relação com o jogo. É muito bom. É, o Arena é muito fácil de grindar, né? É, ele tá ali na tua frente, tá no computador. E você já tentou ativamente ficar lá no top 1000 do Mítico pra conseguir entrar no MCQ? Cara, eu nunca... Eu tentei, na real, desde que começou o ranqueado, eu pego o Mítico todas as temporadas. Teve uma temporada em que eu continuei jogando no ranqueado depois de ter pego o Mítico. Eu comecei a jogar, eu cheguei no top 28 global, e aí eu cheguei no top 28, eu pensei, era na época que os 8 primeiros iam ficar no Mythic Invitational, né? Ah, eu pensei, pô, cara, né, top 28 global, assim, tipo, jogando na brincadeira aqui com meu mono red e tal, vamos tentar, né, vai que, aí beleza, eu terminei no top 28, já era tarde, já vou dormir, e na manhã seguinte eu continuo. Aí acordei na manhã seguinte, eu tava na posição 156, só por ter ficado algumas horas sem jogar. Aí eu pensei, não, dormir, cara. Dormir não dá XP, ô... Eu pensei, o café não é tão barato assim, tá ligado? Tipo, não vale a pena pra mim. É, daí eu deixei passar, eu joguei mais um pouquinho, aí voltei pra, tipo, pra 50, aí eu vou almoçar, volto na 70 e poucos, e eu assim, mano, deixa, não rola pra mim. É uma loucura, então, tipo, ficar pensando nisso, né? Eu pego o Mítico por questão de realização pessoal mesmo, porque, tipo, se você chegou no Mítico, você jogou muitas partidas e tal, alguma coisa você entende, então, tipo, eu tento pegar o Mítico ali pra ver se eu tô levando jeito, mas eu não continuo muito depois do Mítico, não, porque por falta de tempo e porque não é bem o que eu tenho almejado ultimamente, sabe? É legal, e eu acho muito legal o suporte que a galera dá também em live e em vídeo de YouTube, assim, o pessoal gosta de te ver jogando, gosta, se comunica e elogia e pede carta, interage. Acho essa relação muito legal, né? Eventualmente você deve encontrar uma ou outra pessoa tóxica aí que rapidamente se identifica e tira, mas acho que, ô André, dá pra dizer que a comunidade é fantástica, né, cara? Na grande maioria é só gente top. É, com certeza. Eu acho que a comunidade médica é uma das comunidades mais saudáveis que eu já participei, assim, que eu já acompanhei de perto. É claro que vão ter as exceções, né, que comprovam a regra. Vai ter o cara que vai fazer um comentário homofóbico, um comentário racista, uma coisa que não era necessário, ou até mesmo, às vezes, um comentário ríspido, né? Nossa, você joga muito mal, seu babaca, ou qualquer coisa do gênero. Felizmente, é a minoria absoluta, assim, sabe? Eu acho que faz tempo que eu recebo, que eu não recebo nenhum comentário do gênero. Quando eu recebo, não dá nem tempo de eu responder, porque já tem um monte de gente embaixo respondendo, pô, mano, como assim que você comentou isso? Não é preciso, tal, não sei o quê. Então, felizmente, eu consegui atrair pra mim, assim como vocês atraíram pra vocês, um público que é majoritariamente pessoas legais, sabe? Pessoas tranquilas, eventualmente vai ter um babaca aqui, outro ali, mas eu acho que, de todo modo, a comunidade tá bem saudável. Tem muita coisa pra melhorar ainda, sabe? Eu acho que, principalmente, os ambientes das lojas físicas, assim, ainda tem muito machismo, ainda tem muita coisa, assim, que dá pra melhorar. Mas conversando com meninas, conversando com homossexuais, eu acho que a comunidade tem melhorado com o passar do tempo. Ainda não é ideal, mas tá encaminhando pra um lugar feliz, eu acho. Ah, que bom, cara. Eu também vejo isso, viu? E eu não sei se é sorte, porque a gente diz que é sorte, parece que é o cosmos, né? Mas é também uma característica da comunidade, das pessoas da comunidade. É mérito também das pessoas que constroem essa comunidade. A gente vê isso em GP, por exemplo, em evento, e até na produção de conteúdo. Falando em comunidade, como é que você aguenta as piadinhas ruins do Charles. Do Charlão? Mano, tá entendendo, cara? Veja meu bem, Deus do céu. Veja bem, quando ele posta uma piada ruim numa live, no Twitter, num vídeo, por incrível que pareça, tem um filtro ali. Ele filtrou aquilo. Agora, pensa o seguinte, eu sou brother dele. O Charles é um dos meus melhores amigos. A gente conversa o dia inteiro sobre vários assuntos. A gente é amigo da vida mesmo, assim. E, cara, se vocês acham que as piadas dele são ruins na internet, é porque vocês não conversaram com esse cara pessoalmente, sabe? É uma coisa de outro mundo, velho. Mas, enfim, é difícil aturar, mas todo mundo tem dentro de si uma pitadinha de tiozão, né? Opa. E o Charles é o cara que faz com que as pessoas enxerguem esse lado tiozão delas mesmas. O Charlão é sensacional, cara. Conheci ele cada evento que a gente se encontra também é um prazer. Ele narrou lá o torneio que o Willi Edel fez, né, na Bazar, que foi o Invitational. Ele é do Magic Noobs, pra quem não conhece, né, um canal de Magic também. E eu quero tê-lo aqui também no podcast, vai ser uma pauta de piadas ruins. Aí, nossa, já... vai ser uma disputa terrível, cara. As pessoas se prepararem. Me deixa com ouvinte, assim, eu nem preciso participar, eu só quero ouvir. Pessoa é incrível, muito, muito gente boa. E é só um exemplo, né, de várias pessoas muito legais que a gente encontra aí nessa comunidade. E o jogo também provoca isso, né? O jogo é maravilhoso. Mas, André, o que a gente pode fazer para... O que a gente pode esperar, né, do jogo? A Wizards tem mudado muita coisa em pouco tempo, né? Nós falamos a última vez em 2017, faz 2 anos mesmo. E de lá para cá, o Wizards tem lançado mais produtos, tem testado mais o mercado, tem lançado coisas cada vez mais especiais, né? Aquelas promos e Mythic Edition, e agora com a Arena. E o que dá para esperar, cara? Nós estamos agora em temporada de spoiler de Modern Horizons, por exemplo. Uma edição que vai trazer cartas novas para o Modern, vai trazer reprints para o Modern, que vai... O booster deve custar R$50, mas depois dos últimos spoilers eu acho que vai para 80. Porque saiu uns terreninhos aí que serão fortes. Então, o que você acha aí do futuro? É promissor ou dá para ter um pouquinho de receio quanto a essa velocidade de mudança? A mudança está acontecendo realmente muito rápido, assim. Sinceramente, a Wizards tem muito a melhorar na parte de comunicação, sabe? A Wizards tem muitos defeitos, muitas qualidades também, mas um dos defeitos dela que tem que ser melhorado, que é o que todo produtor de conteúdo pede, o que o público pede, é que tem que melhorar a comunicação, sabe? Ela está melhorando com o passar do tempo, só que é preciso uma presença maior nas redes sociais, é preciso que as informações sejam passadas de forma mais transparente, mais precisa. Eu sinto às vezes, e eu já ouvi isso em outros lugares também, eu acho que o próprio professor do Tolarian Community College, ele falou que às vezes parece que nem a Wizard sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu não sei exatamente quando é que Modern Horizons vai sair, mas eu acho que é mês que vem que lança a coleção já. E os spoilers começaram agora, no final de maio. E eles começam os spoilers num domingo, e aí na segunda já tem um anúncio bombástico em que vão banir 3 das cartas mais importantes do Pauper. Então, assim, peraí, como assim? Como é que vocês querem que os produtores de conteúdo administrem tudo isso? Como é que vocês querem que o público vá digerir tudo isso? É preciso ter um timing um pouco melhor, eu acho. Então, eu sinto que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que, obviamente, vai dar um receio, vai dar uma preocupação. Eu falo isso não só como André, produtor de conteúdo, mas como André, jogador de Magic mesmo, porque eu adoro Modern, e eu tenho muita curiosidade pra saber onde é que o formato vai parar. Às vezes eu penso que ele vai virar um Legacy, às vezes eu penso que, na verdade, eles estão fazendo isso meio que pra diminuir a fanbase do formato, às vezes eu não sei, mas uma coisa que eu tenho bastante fé, assim, é que o Arena vai se tornar um esporte de peso, assim, sabe? Um esporte gigante, ele já tá se tornando um jogo muito jogado, e eu acho que os próximos anos, se a Wizards continuar na linha correta, se a Wizards continuar tomando decisões boas em relação ao Arena e não deixando pessoas que gostam de formatos Eternal, como Modern, Pauper, Legacy, com uma mão na frente e uma atrás, essas pessoas precisam continuar tendo apoio, porque elas vieram antes, elas são pessoas que estão consumindo o jogo há muito tempo. Eu acho que se eles conseguirem dar o melhor dos dois mundos, digamos assim, trazer, é o que eu disse antes, trazer o jogador antigo para a atualidade de uma forma em que ele não se sinta, tipo, repetitivo, e conseguir ser didático pro jogador novo, eu acho que ela tem um futuro bom pela frente, assim. O desafio é justamente esse, não perder a player base antiga e conseguir trazer uma massa de gente nova pro jogo. Isso não é nada fácil. Mas vocês acham aí que o Arena não vai passar pela fadiga que os esportes normalmente passam? Difícil, né? É bem difícil, porque é um jogo de cartas e eu acho que o único exemplo de jogo de carta que realmente brilhou como esporte foi o Hearthstone, né? Sim. E todo jogo de carta ele vai ter fases e fases, né? O Hearthstone, inclusive, há pouco tempo atrás, estava passando por um metagame extremamente insalubre, muita gente deixou de jogar, o jogo deu uma esfriada, o Magic meio que deu sorte de crescer justamente nesse momento em que muita gente estava saindo meio puta da cara com o Hearthstone, muita gente acabou migrando pro Arena ou jogando em paralelo o Arena. Todo jogo de carta vai ter problema. Uma coisa é fato, o Standard é o único formato construído hoje do Arena. O Standard não pode dar problema. A gente tava tendo um tempo atrás, um banimento quase todo mês de Standard. Teve uma época que baniram sei lá quantas cartas no intervalo de 6 meses. Era Copycat, era Energia. Energy, era Either aquele Marvel. Um monte de coisa banindo ao mesmo tempo. Teve um momento em que se você pegasse um intervalo de meses, tinha mais banimento do Standard do que em todos os outros formatos juntos. Eu tô falando de Pauper, Legacy, Modern, que são formatos com um power level ridículo. E o Standard é o único formato construído que tem playtest. É o único formato em que eles param, sentam e, ok, o que a gente vai desenhar de carta aqui? E ele acabava sempre dando problema. Então, pra mim, isso é inadmissível. Tanto é que eu pedi em muitos vídeos, Wizards, vocês precisam contratar jogadores profissionais. Vocês precisam pegar aquele cara que tá sempre sendo conhecido pelo cara que quebra o meta, que cria os decks absurdos, e chamar ele pra equipe e falar, então, essas são as cartas que a gente quer fazer. Impressione-me. Monta um bagulho bizarro, entendeu? E eles estão fazendo isso. A equipe de testes em desenvolvimento teve vários jogadores novos, a equipe cresceu muito de uns anos pra cá, e principalmente aí depois de acho que foi mais de Kaladesh pra cá, digamos assim, acho que a equipe começou a ter bastante adição, digamos assim, né? Esse agora que você tá mencionando é o play design. Tem jogadores exatamente, o pessoal que desenha as cartas e testas pra ver se as cartas estão balanceadas e se não vai ter nada quebrado, digamos assim, né? Mas você não acredita, André, que é inerente do jogo? Uma hora ou outra isso deve acontecer, até pela complexidade envolvida. Você até mencionou o artigo, né? Que o Magic é super complexo, até pela dificuldade, a quantidade de cartas na pool, a dificuldade de previsão, as regras, mecânicas novas. Então não tem um certo grau de imprevisibilidade quanto a isso? Claro, com certeza. Sempre vai ter um momento em que isso vai acontecer. Mas a imprevisibilidade não acompanha a quantidade de vezes que isso estava acontecendo, sabe? Ah, não, assim, quando eu fui lá pra Seattle, eu conheci o prédio da Wizards e tal, o Marcus Water guiou a gente pelas salas e ele ia contando. Eles trabalham com anos e anos e anos de antecedência. Então, tipo assim, o que a gente tá vendo hoje de Guerra da Centelha foi desenhado tipo a coisa de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então, tipo, eles tiveram muito tempo pra testar, pra ver se tá tudo certinho, sabe? Então não é como se estivessem naquela correria de, meu Deus, pessoas correndo com carta na mão, a gente precisa criar uma carta. Não é assim que funciona. Eles têm tempo, eles têm, sabe, condição. É uma empresa multimilionária, eles conseguem contratar muita gente que consiga, junta, trabalhar ali e fazer aquilo não dar problema, sabe? E eu, claro, eu entendo. Pô, uma vez ou outra, uma carta aqui não era previsto, deu problema. O próprio Nexus, né? Pô, deu problema no Arena, no melhor de um. Eu entendo, sabe? É frustrante, claro. Nunca é bom uma carta ser banida, né? O Eli aí talvez até esteja triste pelos banimentos. Nunca é bom que uma carta seja banida, mas acontecer na frequência que estava acontecendo antes, cara, pra mim, tipo, não tem, assim, é falta de preparo mesmo. Eu vou comentar mais sobre a questão específica do Pauper, né, no momento oportuno, mas essa questão do banimento, pra mim, eu acho que ele tem que ser usado como uma ferramenta realmente com cautela, né? O Kaladesh foi um set bem desbalanceado, né, a gente comentou isso várias vezes aqui no Rakdos. Que você, né, você não tinha interação e etc, etc, e aí deixava o jogo chato, né? Realmente, se aquilo acontecesse no Arena, né, ia ser notório a diminuição da base de jogadores. E eu acho que essa ferramenta de banimento ela tem que ser usada com muito zelo. E eu acho que realmente precisa se continuar nesse investimento em desenvolvimento para que as coisas sejam realmente analisadas e pensadas por pessoas que conhecem o jogo, não conhecem apenas a mecânica das cartas, e sim como os jogadores pensam. Porque boa parte dessas interações acontecem porque, beleza, você pensa ali no quando você tá imaginando como é que vai acontecer, mas você não pensa como jogador. O jogador, ele quer ganhar. Então, assim, ele vai pensar, o cérebro dele funciona de uma forma que mistura as piores cartas possíveis para ter o resultado mais louco ou o combo mais, né, difícil de ser rebatido, né? Então, assim, eu acho que o banimento nesse momento hoje do Arena é algo que tem que ser a última possibilidade, realmente. Porque é algo que tem que estar realmente, tem que estar atrapalhando o jogo, né? Como foi com o Nexus. Então, eu acho que o Wizards tem que ponderar muito antes de tomar qualquer decisão desse tipo, não só para banimentos ou para mudanças drásticas, né? Porque eu acho que o ritmo que estão as coleções, a gente tem visto uma evolução notória e realmente tem feito muita diferença nos jogos. A complexidade que tem sido colocada, ao mesmo tempo que as habilidades têm sido simplificadas para que, né, as pessoas consigam entender melhor como é que as cartas funcionam, etc, etc. Então eu acho que, assim, a Wizards está no caminho certo, ela tem, tem feito boas escolhas no que diz respeito a gameplay e eu acho que o Arena tem seguido essa linha, né? Como vocês falaram no começo, ele ainda está em beta, né? Mas eu acho que ele já está bem à frente do MOL proporcionalmente, no tempo de vida dele, em relação aos problemas que ele apresenta e o quanto ele melhorou nesse intervalo curto de tempo. Eu acho que realmente faltam algumas mecânicas ali para que as coisas entre os jogadores funcionem melhor, mas eu acho que o Arena tem tudo para realmente ser um jogo online, como o André comentou, né? Ser algo que as pessoas vão realmente querer participar e os eventos vão continuar aparecendo. Você falou de banimento. Banimento no Arena você até que resolve dando gema aos jogadores e tal. O MOL, por exemplo, que tem uma economia mais complexa, né? Ele tenta até emular a economia real, fica um pouquinho mais complicado, você afeta diretamente o bolso das pessoas. Mas, ô André, e aí, como é que fica o MOL, cara? Qual é o futuro dessa plataforma? Cara, essa pergunta me assombra, velho, é difícil. É bem difícil. Eu só vou complementar antes uma coisa que ele falou. Claro. Uma prova de que, na minha opinião, o time de play design e tal, e de teste, tá melhorando, é que a gente acabou de ver uma coleção com fucking 36 Planeswalkers, e até agora a gente não viu nada quebrado. Várias cartas ótimas, mas nada que seja dominante e que não dê chance pro metagame, nada que afogue o metagame. Lembrado, então, pensa o quão difícil é você desenhar uma coleção em que tem 36 Planeswalkers, que é um tipo de permanente, provavelmente um dos mais fortes de todo. Como é que você consegue desenhar isso sem que o negócio fique quebrado? É muito difícil. Não estou dizendo que no futuro não possa aparecer uma pessoa aleatória que desenha um deck que ninguém viu antes e quebra tudo, mas por enquanto isso não aconteceu. É um sinal de que eles estão trabalhando muito nisso. E eles merecem ser recompensados por isso. A gente, como jogador, como produtor de conteúdo, a gente tem que aplaudir as decisões corretas e puxar a orelha nas decisões erradas. Sim. Ela da Centeira, que muito bem desenhada, tanto no lore, sim, quanto no trailer. Porra, o trailer foi incrível. O trailer pegou milhões de views, sabe? Tipo, nem é só porque tocou Linkin Park, que é a minha banda favorita, mas porque foi muito bom mesmo. Então, tipo, isso precisa ser aplaudido, sabe? A gente precisa, como jogador, assim, porra, admitir, caraca, nessa que eles mandaram bem, sabe? E puxar a orelha quando não tá mandando bem. Mas, sobre a questão do MOL, cara, é muito difícil, assim, saber pra onde o MOL tá indo, né? Eu lembro que eu até de brincadeira postei há um tempo atrás, uns meses atrás, assim, eu postei no Twitter, ó, pode printar aqui, em 3 anos o MOL vai estar morto. Eu postei isso na zoeira. Mas não é bem assim que funciona, claro, né? Quando eu digo que eu acho que o MOL vai estar morto, não é porque vão fechar o MOL e acabou, não. Eu acho que o MOL vai ter um público fiel por bastante tempo. Eu só acho que pessoas novas, pessoas que estão entrando no jogo agora, não vão optar pelo MOL como plataforma online, né? Eventualmente isso acontecia. A pessoa, ela começava no Magic físico, passava geralmente um tempo considerável, e aí ela realmente admitia finalmente, ah, ok, eu vou entrar nesse Windows 97 aqui, nesse programa. Eu vou jogar com esses efeitos sonoros assustadores aqui, que é a única opção que eu tenho, né? Porque o Duos foi descontinuado e, bom, Puzzle Quest não é bem Magic do jeito que a gente conhece. Então, era a única opção. Mas agora que a gente tem o filho bonitinho, a gente não vai mais, as pessoas que estão chegando agora não vão mais optar pelo MOL. Eu continuo com o MOL, claro. Eu gosto muito de Pauper. Não tem como jogar Pauper no Arena. Se eu quiser jogar Pauper numa quarta-feira às 3 da manhã, a forma de resolver esse problema é no MOL. O mesmo se deve... Mesmo em relação ao Modern, ou a um Cube, eu adoro Cube. A única forma que eu tenho de jogar Cube hoje é no mall, né? Ou físico, mas é difícil. Então, o mall ele vai continuar suprindo a necessidade de uma parcela de jogadores. Mas eu acredito que são jogadores que já são estabilizados no jogo. A galera massa nova que tá chegando não vai pro mall. Acho muito difícil você mostrar o Arena com dragões saindo e efeitos sonoros e falas e não sei o quê, e gratuito, e você mostrar aquele Excel ali bizarro, pago $10, com tudo em inglês, com tudo manual, e você falar pro cara, então, esse aqui é muito melhor, vem comigo. Não, não é assim que vai funcionar, sabe? Pra mim, é claro, eu consigo reconhecer, assim, milhões de qualidades que o mall tem, que o Arena não tem. Porra, eu tenho, sei lá, eu acho que eu fui a pessoa que mais fez vídeo de mall no Brasil, assim, eu fiz, sei lá, 500 vídeos de mall, sei lá quantos eu fiz. Jogou muito. Então, tipo, eu adoro o jogo, eu não vou cuspir no prato que eu comi, só que, cara, pra quem tá chegando agora, não tem como convencer que o mall é melhor. É muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Isso é muito complicado, né? Você não consegue convencer alguém que veio do Arena a piorar a plataforma, mas melhorar a diversão, né? Ampliar, pelo menos, os horizontes jogando os outros formatos. E eu acho que pode até haver uma pressão por conta dos novos jogadores no futuro, tá? Projetando aí daqui a 3, 4, 5 anos, de que o Arena integre pelo menos o Modern. Porque o Modern é um formato bem gostoso, né? Bem divertido, bem engajante, inclusive. E as pessoas só não jogam mais, eu acredito, que não tem a opção de utilizar o Arena para isso, né? Mas isso daria um case bem interessante, assim, o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde trazendo isso pro Arena. E nos resta esperar, né, cara? E lamentar que essa divisão existe e que ela tem que existir, né? Para que ela seja... Que não dá para trazer tudo pro Arena imediatamente. Isso é um pouquinho chato. Mas o que você fala... Previsão, desculpa te cortar aqui, mas claro, a minha previsão, ó, se alguém quiser aí recortar esse pedaço e guardar pra... Vai ser a nova entrada, peraí, vai ser a nova entrada do podcast. André Manente, firma aqui. Não, tipo, se eu tivesse que chutar, eu acho que nós não teremos nenhum formato que nós já conhecemos hoje no Arena, os formatos eternos. Eu acho que a gente não vai ter Pauper, nem Modern, nem Legacy, nem Vintage, nem nada. Eu acho que a gente vai ter um formato eterno que conte de Ixalan pra frente. Eu acho que esse formato vai nascer na metade pro final de 2019, e ele vai ser um formato que vai funcionar como se fosse o Frontier, tá ligado? De Ixalan pra frente é o Eternal, e ponto. Porque assim, MP, a galera que tá chegando no Magic agora não sabe o que é Modern. Então, tipo, além do que, é muito difícil não só da parte do ponto de vista de sei lá, de programação, você incluir todas as cartas desde a 8ª edição, como é difícil as pessoas comprarem, porque no Arena não tem como você comprar uma carta específica. Não é que nem no pode falar, não, eu quero aqui essas 4 linhas do véu, deixa eu negociar com esse bot, beleza, pega aqui minha grana e dá aqui minhas cartas. Tem que abrir booster, velho, tem que abrir booster. Você pode até usar as suas cartas coringa pra pegar uma carta ou outra, mas como é que você consegue as cartas coringa? Abrindo booster. Então, como é que você vai ficar, tipo, craftando o cara? Não, deixa eu pegar aqui, eu preciso abrir booster de Lauren, mas, porra, tem uma carta de Lauren que eu quero, e agora eu faço, tá? Tipo, é bem difícil, assim. Então, a minha previsão é que nós não teremos Modern nem nada, e que lá pra setembro, outubro a gente vai ter anunciado, talvez até antes, anunciado aí o entre aspas, Standard Plus, que vai ser de Ixalan pra frente. Aí depois vocês... Se não for isso, eu volto aqui em setembro e eu explico, eu me retrato. Não, é uma questão estratégica também, cara. Precisa anunciar. A Wizards pode sentar no sofá, ficar super confortável e falar, ó, a partir da rotação agora você tem esses dois formatos, como o Hearthstone fez. E ela só vê, tá, de repente tem tanta gente jogando no formato antigo que convém dizer, olha, agora é um formato sancionado, quem quiser fazer GP desse formato faz, quem quiser fazer Friday desse formato faz, mas a Wizards não precisa anunciar nada, cara, ela só precisa dizer, ó, no Arena quem quiser jogar, joga. É como no Hearthstone, joga ou padrão ou livre. Pronto, e aí vê o que acontece. É muito mais confortável fazer isso, porque você não corre o risco de tomar aquele feedback negativo, né? Você deixa pros jogadores construírem a popularidade do formato. Uma coisa que acontece muito é você pegar uma... A gente tem essa ideia aqui, mas a gente não sabe se a galera vai gostar ou não. Então vamos botar ela ali como se não fosse nada demais. Isso. E aí, adora, e você fala, então, pessoal, se liga nessa nossa ideia aqui, incrível, vocês vão adorar. E aí, tipo, não, peraí, tipo, as pessoas já estavam gostando disso antes, tá ligado? Já foi uma coisa testada, entre aspas. Mas por mim, independente de como eles vão fazer, cara, se for divertido, claro, se esse formato Eternal for bacana de jogar, eu apoio completamente a criação deles, sabe? Eu concordo com vocês, eu acho que esse novo formato vai existir de alguma forma ou de outra. A dúvida que eu tenho é, ele vai migrar pro físico ou ele vai manter, se manter no Arena? Sabe? Ah, depende dos jogadores. É os jogadores então, que vão mandar isso. Essa é a minha grande dúvida, porque assim, até o Maro, acho que ele respondeu naquele blog dele, comentando que esse vai ser um formato bom e melhor para ser mantido como Eternal, porque ele não vai ter fetch, né? Que é um terreno que acaba trazendo uma complexidade maior pro jogo, etc, etc. Prefiro Evolving Wilds. Hã? Prefiro Evolving Wilds. Boa, jogador de pauper falando. Nossa, fetch. Né? E realmente, se isso se concretizar dessa forma, vai ser uma forma... falei forma muitas vezes, mas vai ser melhor para os jogadores do Arena, porque vão poder se manter jogando com as cartas que já tem. Vai ser bom para o Wizards, que vai resolver um problema sem muito, né, muita ação, porque como o MP falou, né? Beleza, só as cartas que já tá lá, você continua usando, eu crio aqui uma divisão pelo set das cartas e vocês continuam jogando, né? Uhum. Mas a minha dúvida é se isso vai migrar pro físico, porque se isso acontecer, a própria popularidade do Modern vai estar em xeque. Não porque o pessoal vai deixar de jogar Modern, mas talvez ele deixe de agregar novos jogadores, né? Então, por exemplo, aquele cara que ia começar a jogar o Modern fazendo um deckzinho Rogue, ele não vai fazer mais. Porque em vez de ele gastar R$800 pra fazer um deck rogue, R$500 pra fazer um deck rogue, ele vai gastar quase que a mesma coisa pra poder jogar um formato que é apoiado pela Wizards. Então assim, eu fico pensando o quanto isso vai impactar no jogo físico. Ou ele seja pra melhor, aí só vendo pra gente saber, né? Deixa eu só adicionar uma coisa. A Wizards começou a ganhar dinheiro com Magic, com Modern agora, tá? O André, você falou aí dos 5 anos. O último artigo que o Mario escreveu, depois de ter contratado o Play Design, ele colocou a nova filosofia de design deles e colocou ali que seriam de 2,5 a 3 anos o tempo de criação, né, desde a concepção até imprimir e chegar ao pré-release de uma nova coleção. Então, Modern Horizons foi, o design começou em 2016, né, partindo desse princípio. Então, assumindo que eles não mudaram de postura, pelo menos durante até 2022, nós teremos produtos modernos saindo, voltados para isso. Se a Wizards tá apostando nisso e vai ganhar dinheiro com isso, e acredito que vai ganhar muito dinheiro com Modern Horizons, que tá absurda a coleção, e só tem 2 dias de spoiler por enquanto, eu acredito que é difícil minar o Modern ativamente, mas permitir que os jogadores escolham o formato aos poucos, assim, é natural, né? Porque aí você não afasta a gente do Arena. Você cria ali um formato paralelo. O máximo que eu imagino acontecendo é ela fazer, sabe, esses MCQs, esse evento de classificação, ela pode abrir para esse formato livre, ou o Standard Plus, alguma coisa assim. Mas vai ser nessa linha, ela não vai minar o Modern. Fiquem tranquilos. Mas os jogadores é que tem esse poder de minar o Modern. É só os jogadores que tem. Eu acho que é o seguinte: tem duas formas de você matar um formato. Você literalmente matar ele, olha, a partir de hoje o Modern não existe mais, e você não dá o apoio que o Modern precisa, que o formato em questão, no caso o Modern, precisa para sobreviver. Porque uma forma do formato morrer é ele não ter jogadores novos. Porque beleza, você pode ter o Legacy, que há um tempo atrás era bem mais forte, só que por não ter novos jogadores, ele é um formato que à medida que o tempo vai passando, ele vai cada vez mais ficando próximo de morrer. E eu gosto de Legacy, acho um formato muito legal, só que é inevitável. A cada ano que passa, a player base de Legacy diminui, enquanto outros formatos têm uma player base maior. Então as pessoas não estão entrando mais tanto no Legacy quanto elas entravam antes. Eu acho que é o seguinte, fazendo uma previsão até bem mais ambiciosa, eu acho que com o passar do tempo o Modern vai se assemelhar cada vez mais com o Legacy. Eu acho que uma das sacadas, inclusive, do Modern Masters é fazer com que ele seja um formato o mais próximo possível do Legacy, para que as pessoas não tenham por que jogar Legacy se elas têm o Modern como formato eterno, grande no físico, digamos assim. Então acho que a gente vai ficar dividido aí entre o Modern como sendo um formato eterno antigo, com várias cartas e tal, provavelmente sem as cartas absurdamente caras da reserva de list, como as Dual Lands e etc. E a gente vai ter tipo o Standard Plus, que vai ser um formato meio termo, que vai ou não migrar para o físico, isso vai realmente depender do pessoal que joga, e o Standard como formato rotativo, que é onde a Wizards geralmente ganha mais dinheiro. Então, tipo, pensando muito a longo prazo, eu vejo alguma coisa desse gênero acontecendo, entendeu? Pois é, cara. É, o futuro do Modern está em xeque, mas essa nova coleção tá trazendo aí um ar muito novo. E essas incertezas são um pouco chatas, né? Até pela falta de comunicação da Wizards, mas elas dão assunto pra gente. Semanalmente a gente está aqui especulando, tentando ver o que vai acontecer e trazendo gente que pensa diferente, inclusive. Eu queria abrir aqui para recados finais, André, porque, como sempre, eu prometo um pouco e já passou de uma hora de conversa. Imagina, tranquilo, gravando. Ficar aqui mesmo uma hora fácil. Gravando, hein? Só queria te pedir para não esquecer de falar para o pessoal como eles podem te encontrar, se é que algum maluco escuta o podcast e não te conhece, né? Porque agora também você está em mais plataforma, então fica à vontade aí. Bom, primeiramente eu agradeço a MP ali pelo convite, eu sempre gosto de participar do podcast de vocês, eu acho muito, muito legal mesmo. É nóis! Obrigado mesmo pelo convite, é uma honra estar aqui. E, bom, se alguém quiser me encontrar, eu tô jogando Arena, eu tô falando, eu ainda falo de Pauper, fiz vídeo sobre banimento, eu ainda falo de Modern, tem spoiler de Modern Horizons, tem notícia, tem um monte de coisa diferente. Vocês podem me encontrar em youtube.com/motivo2, ou só procura por um motivo no YouTube. Você pode me encontrar na Twitch também, procurando por um motivo MTG. E eu estou no @AndréManente no Twitter e no Instagram. Tem um motivo no Facebook. Enfim, procura um motivo aí no Google, que você vai ver todas as redes sociais que tem para me encontrar. E fica à vontade para mandar uma mensagem, que eu sempre tento responder com dúvidas e tal. E é isso aí. Novamente, eu agradeço o convite. Quando vocês quiserem me chamar de novo, vocês sabem que podem contar comigo. E é isso aí. André, você tem um patrocinador, fala dele também, porque eu não conheço a Burning Mana, né? Fala aí um pouco pra gente, explica pra gente como é que funciona. A Burning Mana é uma plataforma que é o seguinte, ela tem um deck builder do Arena, pra quem quer montar o deck lá, logo logo vai ter um deck builder otimizado pro Mall também, pra você montar os seus decks, deixar hospedado lá. E eles têm um serviço que funciona da seguinte forma. Pensa o seguinte, MP, você tá com uma caixa de sapato cheia de carta. Uhum. E você não tem tempo de catalogar essas cartas para vender, para ficar anunciando em grupo e tal. Então, o que você faz? Você manda essa caixa de sapato pelos correios para a Burning Mana, eles catalogam tudo para você e anunciam tudo no site deles. Então, outras pessoas podem ir lá e comprar suas cartas, assim como você pode comprar as cartas de outras pessoas. Eles pegam uma porcentagemzinha para eles e o resto fica tudo para você. Então, se você tá afim de se desfazer de algumas cartas, eu mandei algumas essa semana, inclusive, porque eu tô sem tempo de ficar anunciando em grupo, tal, não sei o que, eu mando tudo para eles anunciam tudo para mim, eles catalogam com idioma, condição física, tudo bonitinho, e aí eu esqueço aquilo lá. E depois eu vejo e eles venderam. Nossa. As cartas. Bem grande. Então, tipo, para mim é uma mão na roda. Então, sei fantástico. Lá. Fantástico. Fantástico. Boa ideia. Não, bom, cara, é um serviço muito bom, dá uma olhada lá, é burningmana.com, é uma plataforma que, assim, eu gosto bastante. Boa ideia, porque às vezes o tempo que você utiliza para separar as cartas e ir até a loja e vender, se é só isso que você quer fazer, não vale a pena, é melhor você terceirizar esse trabalho para alguém e pagar um pouco por isso, né? Tem com certeza, eu acho que é pouco, realmente, se não me engano, ficar anunciando em uma coisa assim, sei lá, é bem pouquinho, vale a pena. Ficar anunciando em WhatsApp, Facebook, não é fácil. Ah, não, e administrando, não é só anunciar, é ficar administrando, né? Às vezes você tem uma cacetada de carta de 3, 4 reais, que tipo, nem vale o frete, se eu for vender pra uma pessoa só que daí no site a pessoa pega várias cartas de usuários diferentes que estão na sede da Burning Mana, e aí o frete faz valer a pena, e a pessoa, tipo, o que eu recebi de comentário de gente, que inclusive quem gosta de Pauper, tem muita coisa de Pauper lá, porque geralmente nessas caixas de sapato, o que mais sobra? Comum, né? Então, cara, pra quem quer montar os Pauper da vida, um Modern aqui, ou alguma coisa ou outra de Commander, cara, tem bastante coisa legal. É uma recomendação minha aí. Pô, e o Burning Mana é uma plataforma brasileira ou gringa? Brasileira. Brasileira, sim. Ok. E eu posso ir lá fazer uma conta e comprar também, né? É gratuita para usar a plataforma, burningmana.com. Você pode cadastrar suas cartas lá você mesmo. Ah, André, eu tenho duas cartinhas só aqui, ou tenho 1.000 e tenho tempo para cadastrar. Você cadastra tudo lá e as pessoas vão comprando de você normalmente. Burningmana.com, plataforma brasileira. Recomendo muito, cara. Não tô dizendo isso só porque eles patrocinam meu canal. Eu só fecho parcerias com plataformas que eu acho que realmente são boas, e essa é uma daquelas que vale a pena pelo menos conhecer, porque o serviço deles é realmente interessante. Que legal, vou deixar o link aqui, fica aí a dica para quem quiser conhecer melhor. O site deles é bem limpo, inclusive, rápido de ver as cartas, de carregar, e tem até o vídeo do André também, explicando um pouco melhor sobre o Burning Mana, né? Valeu, André. Ô, André, dá aí um recado final. Ô, Elian, antes de abrir pro André, fala aí, se tem uma pergunta final pro André, algum fechamento? Uma pergunta pro André. André, eu acho que eu já falei várias vezes aqui o quanto o o Magic precisa ser, te agradecer por tudo que você fez, né, para a comunidade, para nós como produtor de conteúdo, para nós jogadores e tal. E eu queria te perguntar, mais pessoal, mas é interessante, como você se sente com tudo isso que você já conquistou? Você o quanto você aprendeu em tudo isso, sabe? Tipo, no contato com as pessoas, em contato com, na parte comercial, né, com patrocinadores, envolve dinheiro. O que que isso afetou o quanto você gosta do Magic, sabe? O quanto isso mexeu na sua vida? Cara, eu acho que eu não sei o que seria de mim hoje sem o Magic, sabe? Eu respiro Magic, o meu trabalho é Magic, o meu TCC foi Magic, o meu hobby é Magic, tudo é Magic. Eu gosto de várias outras coisas além de Magic, claro, mas o Magic, ele me trouxe, assim, ele me apresentou muita coisa, ele me ensinou muita coisa, sabe? Todas as viagens que eu fiz, as palestras, as pessoas que eu conheci, os vídeos, tudo isso foi graças ao Magic. Então, é bem seguro dizer que eu não seria o que eu sou hoje sem esse jogo, sabe? Pra muitos, pra maioria, ele é só uma brincadeira, é só um jogo e tal, mas pra mim ele acabou se tornando um trabalho, um estilo de vida mesmo, sabe? Eu sou muito grato ao que o Magic me deu, assim. Eu faço o possível desde o início, quando eu resolvi abrir um canal, quando não existia nenhum canal de Magic no YouTube, ninguém produzindo conteúdo de Magic, eu resolvi criar o canal justamente para tentar encontrar pessoas que gostavam do mesmo assunto que eu e tentar sanar as dúvidas de pessoas que, assim como eu, tinham dúvidas, né? E que talvez não conseguissem falar inglês para procurar inglês e tal. E o meu objetivo até hoje é esse. Meu objetivo é que a pessoa hoje, se quiser montar um deck de saprófita, ela possa procurar na internet e vai ter alguém fazendo. Talvez não seja eu, mas alguma pessoa que começou a fazer depois de mim. Às vezes nem por influência minha, mas que começou. Hoje me dá bastante orgulho. Eu acho que a palavra que define ali é orgulho, assim, sabe? Talvez até soe um pouco desumilde, mas eu tenho muito orgulho do que o canal se tornou, sabe? Eu tenho muita... Eu olho pro canal hoje assim e eu penso, pô, eu consegui, sabe? Tipo, eu podia ter feito, sei lá, conteúdo de League of Legends, de qualquer outro jogo que é maior, que, digamos, entre aspas, é mais fácil de ganhar. Não tem essa de mais fácil, mas eu, assim, não, eu apostei numa ideia que eu acreditava, tipo, fui contra a correnteza e tal, e, tipo, aos pouquinhos eu nunca dei um boom, meu canal nunca, tipo, nossa, o André foi recomendado pelo Jovem Nerd, olha como ele cresceu, nunca aconteceu isso. Sempre foi, tipo, aos pouquinhos, assim. Uhum. E, cara, eu aprendi muito, sabe? Tipo, abri minha própria empresa, o canal é uma empresa, tem funcionário, tem cliente, tem anunciante, tem... Então, tipo, eu vivo de uma coisa que eu amo e, hoje em dia, amar o próprio trabalho é uma coisa bastante rara e eu fico feliz de ter essa... Não sei se a palavra é sorte, mas eu fico feliz de poder ter essa oportunidade, sabe? Então, eu devo muito do que eu sou hoje, do que eu conquistei pro Magic. Nós também ficamos felizes de ter acesso a um conteúdo de qualidade em português e de ter a segurança de que, por mais que o dia tenha sido corrido, cara, e zoado, você pode chegar em casa e assistir um vídeo, um furo de reportagem quase de spoiler que saiu na última hora, de um anúncio de banimento que você faz. Você não deixa para amanhã, você faz em cima da hora, posta tudo em português, tudo explicado. Isso aí não tem preço de graça ainda. Isso aí. Eu também tenho dias ruins. Inclusive, coincidentemente, anteontem eu terminei um namoro aí que durou um tempão e tal. Então, nossa, tipo, eu tô naquela fase meio bad, assim, de término de namoro. Então, tipo, o meu refúgio acaba sendo muito de consumir conteúdo. Eu tô ouvindo podcast pra caramba, tô assistindo muito vídeo de Magic, tô jogando. Então, tipo, o que eu acabo fazendo pelas outras pessoas, as pessoas às vezes nem sabem, mas elas fazem por mim também. Ah, boa. Porque, com certeza, assistir um podcast, ouvir um podcast, melhor dizendo, ou assistir um vídeo, uma série, uma coisa assim, ajuda a espirar, ajuda você, tipo, ocupar um pouco a cabeça. Então, enfim, eu fico feliz de hoje poder, porque na época, quando eu comecei, se eu procurasse alguma coisa, eu não ia encontrar. E hoje eu procuro qualquer assunto que for de Magic em português e vai ter alguém fazendo. Isso é muito bom, sabe? Fico feliz do caminho que a comunidade acabou tomando com o passar dos anos. Muito bom. Eu acho que esse exemplo seu é bacana, né? Você comentou do Charlão. O Charlão também tem um puta, né, história de tudo que aconteceu. Ele já comentou algumas vezes para quem já conhece. E você agora, né, expondo um pouco disso, o pessoal que ouviu, né, os últimos meses, eu também passei por vários problemas, ainda estou passando por vários problemas, e eu acho que realmente o Magic nas nossas vidas é muito mais do que um simples jogo, né? Ele realmente faz parte, ele é o nosso refúgio às vezes, ele é a nossa distração. E então eu acho que é bacana quando você vê o compromisso das pessoas de fazer as coisas bem, né? Você falou da palavra orgulho. Eu acho que nesse contexto você realmente tem que ter orgulho. Não aquele orgulho de soberba, mas o orgulho de você ter procurado, né? Você viu uma coisa, você teve um objetivo e correu atrás dele, batalhou todos os dias, né? Eventualmente deixando um pouco da sua vida social e outras coisas para poder se empenhar naquilo, e hoje você colhe os frutos, né? Então acho que nada mais do que justo de você ter orgulho de todo esse caminho que você trilhou. E a gente, né, sempre envolvido, tudo, tem que ter isso como exemplo, cada um no que gosta, mas eu acho que esse exemplo de profissional realmente do Magic precisa ser seguido e precisa ser sempre mostrado o quanto isso traz de bom pro Magic Nacional. Boa, e só uma sugestão, André, para de vídeo de Jasper Walker, de Mono Blue Tempo, para com isso, cara. Cara, todo mundo tem um pouquinho de mau caratismo dentro de si, né, cara? Olha aí, ele, todo mundo tem um pouquinho de charlão dentro de si, né? Todo mundo tem, né, cara? Todo mundo mais, outros menos, mas todo mundo tem. Elogiamos o André, tá vendo? Agora aquele M&M's azul dentro do pó de M&M's verde, ele tem um gostinho especial, tá ligado? Não dá pra dedicar ele, não. Ele é bom. Mas, MP, pra finalizar minha participação, eu queria dizer uma frase que eu tenho dito bastante ultimamente, que pra mim tem representado muito do que a gente tem conversado aí. Claro, diga lá. O Magic hoje, ele não é um jogo sobre cartas. Ele é um jogo sobre pessoas, sabe? Eu acho que se você tira a parte carta do negócio, ele continua sendo um negócio enorme, sabe? Continua sendo uma comunidade surreal, de incrível. E assim, hoje eu vou pra um GP, não é nem pra jogar Magic, cara. É claro que essa é a cereja do bolo. Eu vou pra encontrar vocês, eu vou pra conhecer os inscritos, eu vou pra curtir com o pessoal, pra comer uma pizza com todos os youtubers depois. Essa é a parte que me move hoje, sabe? Felizmente o jogo é muito bom, mas mesmo que ele fosse meia boca, a comunidade conseguiria carregar ele nas costas, porque a comunidade do Magic é algo surreal mesmo pra mim. Pois é, somos mimados, né? Mas somos felizes também, né? Já reconhecemos tudo isso. E, bom Natal pra todo mundo, então, né? Já estamos em época de spoiler. Obrigado demais pela participação, André. Quem quiser os links que o André falou estarão na descrição do podcast no nosso Facebook, né? E no nosso blog do WordPress. E aguardamos uma próxima aí, cara. Não fica longe da gente, não. Tomara que você volte aí em menos de 2 anos. Eu vou me acertar com o Teobaldo, logo eu volto aqui. Valeu, mano. Abração. Abraço. Valeu, André. Abraço. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Ok, frase da semana vem do nosso Felipe, que é o co-host aqui do Rápidos Cast, né? A frase dele é: tirei da bunda. Essa foi a resposta à minha questão de onde veio algumas dessas cartas da sua lista do UB Control que você está utilizando no Desafio das Sentinelas, tá? Eu gostei da frase dele. Totalmente sincero, totalmente Felipe. Exato. Se você quiser ver o que o Felipe tirou da bunda, acesse o canal do YouTube do Hackcast, depois de ele jogar a primeira rodada dele, né? Porque ele tirou a bye na primeira rodada ainda por cima. Foi cagado demais. Mas tá aí. Você tirou alguma coisa da bunda também, ou você estudou? Não. Estudar é mentira. Depois de acabar o campeonato, eu explico como é que eu tirei, da onde saiu a inspiração de fazer esse deck. É, o Arena tem os torneiozinhos Pauper, né? Tem. T2 Pauper. Então o pessoal tem umas listas aí produzidas, mas eu parei de ver esse formato antes de sair Lealdade. É, eu tinha um deck UB bem forte, cara. Bem forte mesmo, que só perdia pra deck de Hexproof, tá, sabe? Era porque muito spot remover, ele lupava aquela carta que devolve duas criaturas do cemitério pra mão com um bicho que é basicamente um Archaeomancer, né, do Standard, 5 humanos. E depois ele começou a perder relevância. Entrou Lealdade em Rave, que teve mais opções, e agora com Garra da Centelha eu não sei o que tá acontecendo nesse formato. Mas eu tô curioso, cara. Quero ver os jogos de vocês, sim. O formato em si, para essas cartas comuns, ele tá. Guerra da Ravnica trouxe as criaturas um pouco mais rápidas, né? Então ele trouxe um pouco mais de agressividade, pelo menos para as cartas comuns, né? Até Dominária tava realmente bem lento. Você tinha muita coisa custo 4, 5 e 6. E agora você tem umas criaturinhas até na curva 3 aí que são bem mais relevantes, né? Então você tem que dar uma segurada nesse começo de jogo aí. Então tá bem mais divertido, eu acho. Ah, legal, legal. Bom, fica então a torcida para que sejam jogos divertidos, né? Boa sorte aí para vocês também. Tomara que dê a final Hack dos Cast contra Pauper View. Deixa eu só. Eu encontrei aqui no zap o jogador mandou um Twitter com a lista do Dreadhorde. É Andrei Strask. Eu não sei se a pronúncia é essa. Mas talvez o nome é tão difícil. A minha pronúncia de não sei de que língua que é essa aqui. É, não tá tão boa. Mas ele publicou essa lista aqui. Acho que tá bem parecida com essa que a gente comentou, se não for. Ele não é da MPL, ele é um profissional, cara. Acho que ele é da MPL. Eu acredito que sim. É, mas não quer dizer que eu consigo pronunciar esse nome aqui, que tem mais consoante do que o nosso alfabeto, né? E ele tem um acento circunflexo ao contrário no R. Como é que eu vou pronunciar isso? Boa. Ô Eli, eu queria lembrar uma outra coisa também, tá? Nós falamos do preço da Box de Guerra da Centelha, lembrando que diferente das coleções de Modern Masters, Guerra da Centelha tem 36, desculpa, Modern Horizon, tem 36 boosts, tá? Não são 24, como era aquela miséria de Modern Masters, tá? Então até que faz algum sentido esse preço, ele é basicamente o dobro do preço de uma box de uma coleção standard, se você for comprar na loja é sempre R$500, R$550, tá? E na pré-order agora eu vi uma loja que colocou assim, o preço é R$1.400, ela arrisca o preço e coloca R$1.100 na pré-order. Então já dá pra ter uma ideia de pra onde vai esse preço depois que a coleção sair, depois que terminar o spoiler. Eu recomendo comprar agora na pré-order. Sim. É, tem uma loja aqui em São José que estava vendendo até, eu acho que até hoje, ao meio-dia, ele, antes de sair alguns spoilers, o pessoal estava vendendo a R$1.000, né, na pré-venda. E aí começou a sair um monte de spoiler, já começou a pipocar, o preço já subiu um pouco. Então, assim, vai acontecer isso. Se você tem intenção, você está esperando para ter certeza, cara, compra, porque pode ser que a diferença fique aí entre uns R$100 ou R$200, como ela pode subir um pouco mais. Então, se você tem interesse, você vai dar uma economizada aí. Então, já compra, já garante a sua, porque eu tenho quase que certeza que vai se pagar. Com certeza, cara. Pelo menos, eu não sei quanto vai ser o booster disso, mas é a edição que nós vamos utilizar aquele crédito na Bazar de Bagdá para sortear para ouvintes. Tá? Tomara que dê para trazer dois. Vamos ver se a gente consegue aí trazer dois boosters, abrir aqui e sortear os boosters e jogar no canal também, sortear entre os nossos padrinhos, né? Que é uma edição que tá cheia de valor aí, muita gente precisa das cartas que estão nela, então vamos tentar. Mas é isso, Eli, terminamos o programa, foi muito legal falar com o André Manente novamente, né? As portas estão abertas para ele, espero aí que a gente possa conversar novamente, que não demore 2 anos de novo, né? até difícil conseguir trazer todos, né? Essa galera vai se renovando e vai mudando, né, o foco, e a gente misturando isso com essa loucura que tem sido spoiler, coleção nova, porque nós já estamos chegando em junho, a gente vai ficar nesse hype de Modern Horizons, e julho já tem outra edição saindo, né? Cara, o lançamento de M20 é dia 12 de julho, tá? Então normalmente spoiler começa um mês antes, a gente pode esperar que no dia do lançamento de Modern Horizons, assim, no fim de semana, na segunda-feira seguinte, já tem spoiler de M20, tá? Porque Modern Horizons lança dia 14 de julho, é o pré-release, tá? Então, assim, vai faltar menos de um mês pro pré-release ou lançamento de M20, que agora é junto, né? Então, acho que vai ser meio que uma loucura, assim, sabe? Vai ser frenético o ritmo. Lembrando que Modern Horizons vai ter pré-releases, né? Então, procure aí se sua loja tá fazendo pré-releases também, porque elas podem. Olha, a mão coça, a mão chega a coçar, né, cara? Coça. O duro é que deve ser pelo menos uns R$250 um pré-release desse, né? Tudo bem que a gente entende. Acho que até mais, né? Talvez chegue nos 300 se bobear. Então, são 6 boosters. O booster disso aí deve ser uns R$50, tá? Por aí. Deve estar por volta de uns R$300. Eu não vi preço disso ainda. Eu nem sei se saiu o preço, ou estimado, pelo menos, para o pré-release, mas eu acho que deve ficar nessa faixa aí, pelo menos uns R$300 mesmo. Acho que faz mais sentido. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Tem porque, várias... ó, Os boosters box. Normalmente, os normais saem por volta de R$18. 6 vezes 18 dá 70, 6 vezes 8, 48. Dá mais ou menos 120, mais ou menos. E o pré-release normalmente está entre 110 e entre 100 e 110. Se a gente for usar mais ou menos essa matemática, talvez uns 280, 320 deve ser o pré-release de Modern Rise. Deve estar mais ou menos dessa faixa. Não é possível. Tô encontrando aqui. Ah, não, tá. Teve uma loja aqui que fez uma coisa inteligente, né? Eu não vou falar o nome da loja porque não vou dizer paga nós, né? Mas propaganda de graça, mas é uma loja aqui da região, o pré-release vai custar R$140, porém vai ser draft. Ah, tá. Aí é uma coisa inteligente, né? Traz pra um valor razoável, certo? Uhum. Né? Dá pra jogar com a mesada do mês. Só que você vai abrir 3 boosts e vai jogar draft. Então, tudo bem. Talvez se prepare pra se a sua loja fizer isso, já conversa antes, porque às vezes você abre aquele booster com uma mítica foil e uma normal e já levanta a mão, fala que você vai comprar aquele booster e pede outro pra você jogar o draft, tá? Então fique esperto com isso, porque as lojas normalmente fazem esse tipo de ação. Porque você não vai querer passar uma das duas cartas, uma valendo, sei lá, R$200 e a outra valendo R$300, você não vai querer passar uma das duas cartas, né? Então fique esperto com isso também. É, e tem uma outra coisa, né, Elis? É um tipo de booster drafting que o terreno básico vai subir, não vai ser a última carta. Ah, não vai. Não vai. Eu vou ser um deles que vou estar olhando. Ô, vai passar esse terreno aí? Vai passar esse terreno aí. Vai picar terreno básico antes de incomum, né, cara? Bem possível. Mas eu gostei desse sistema, cara. Acho que jogar draft alivia um pouco as coisas. R$140 dá um valor razoável. Você basicamente está pagando um pouco menos de R$50 por booster e ainda concorrendo à premiação. Então, está bem razoável. Bom, mas tá aí, cara. Fica aí um belo programa, né? Semana que vem tem toda a análise do Pauper, das mudanças do Pauper. A gente discute mais essa banlist, né? Ainda com lista challenge do MOL. Então, ficamos no aguardo aí. O seu artigo ainda não foi publicado, né, Eli? Mas já dá para dar um spoiler aí. Me dizer que tem um artigo chegando. Sim. Eu recebi um convite para fazer um artigo para a Liga, né? O Juliano me abriu essa oportunidade aí. Já enviei o artigo para ele, então talvez o programa vai estar saindo na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã. Então o artigo talvez já esteja quinta ou sexta-feira, já deve estar saindo na Liga aí. Boa. Precisa mesmo, né? Porque é uma mudança muito brusca no formato. E aí, cara, você que tem os contatos, fica à vontade, tá? Chama aí o Matana ou alguém que você queira conversar sobre Pauper na que vem. Porque eu provavelmente vou ser mais ouvinte do que atuante na fase principal. E estamos todos curiosos para saber o que deve acontecer com esse formato. Pode deixar. Farei os convites. Beleza, então, gente. Obrigado por ouvirem até aqui. Lembrando, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. Nosso Twitter é @hackdoscast. E até semana que vem. Obrigado, Eli. Valeu, MP. Falou, galera. Abraço. Falou.